parecer que ficava condicionado à juntada da avaliação. Não está aqui as avaliações? Eu não estava aqui, meu. Eu não estava aqui. Ah, vamos discutir aqui, então. Aqui é a casa da discussão. Agora, eu não, nem estava aqui, meu amigo. Você está cobrando eu? Ó, o presidente colocou aqui, então, cobre ele. Eu nem estava aqui. Eu liguei para ele e pedi que essa questão do hospital ali que fosse votação hoje. Boca. Hã? Quem? Oi, Dirceu. Você viu? Deixa que fala, pode deixar. Olha o cabelo. Ó. Quem manda aqui é o presidente, acabou. Declaro aberta a sessão ordinária do dia 1º de dezembro de 2009. Convidamos a Carlota para fazer a leitura do texto bíblico. É como o grão de mostarda, que quando é semeado, é a menor de todas as sementes. Mas, depois de semeado, cresce, torna-se maior que todas as hortaliças e estende de tal modo os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Marcos capítulo 4, versículo 30, 31 e 32. Neste momento teremos a execução do hino de Pitanga. Esta terra de lutas severas foi regada com sangue inocente. O teu povo escreveu nestas serras a história da tua brava gente. Pitanga, Pitanga, bela estrela no céu a brilhar. Teu povo, com trabalho viril a lutar. O teu solo de altivos piais recompensa quem planta este chão. E o ouro dos teus milharais é um exemplo pra toda a nação. Pitanga, Pitanga, bela estrela no céu a brilhar. Teu povo, com trabalho viril a lutar. Pelos campos teus filhos espalha, vai levando o progresso avante. Deus ajuda quem firme trabalha, o futuro tua fibra garante. Pitanga, Pitanga, bela estrela no céu a brilhar. Teu povo, com trabalho viril a lutar. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 24 de 11 de 2009. Ata da primeira sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010, da legislatura 2009-2012. 46ª sessão plenária. Ao 24º dia do mês de novembro de 2009, às 19h15, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Ipitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Edival Aramone, presidente, Antônio Adir de Lara, Fabrício Duarte Olovica, Edson Stipe, Adelir Castilho Maldana, Ângelo Américo Branco Chimim, Dirceu Agostinho Bassani, secretário, e Edilson Vaz, vice-presidente. E ausente o vereador Aguinaldo Vujansky de Jesus. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão e anunciou o expediente da mesa. Após lida a ata da sessão anterior, foi aprovado por unanimidade de votos. Ofício número 414/2009, do gabinete, solicitando a retirada de pauta o projeto de lei 34/2009, projeto de lei ordinário 64/2009, que abre crédito adicional especial no orçamento do município de Tango para o exercício financeiro 2009 e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 65/2009, autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir por compra bens móveis, usados e imóveis, que especifica e dá outras providências. Projeto de emenda à lei orgânica número 4/2009, de autoria do vereador Antônio Adir de Lara e subscritores. Revoga o parágrafo 3º do artigo 105 da Lei Orgânica Municipal. Projeto de resolução número 4/2009, de autoria da mesa. Abre crédito adicional suplementar no orçamento legislativo municipal e da outras providências. Requerimentos. Número 323/2009, número 324/2009, do vereador Edson Stipe Batatinha. O senhor presidente colocou em votação regime de urgência do projeto de lei 64/2009, que foi aprovado pela unanimidade de votos. O vereador Meco pediu a inclusão na pauta o projeto de emenda à lei orgânica número 4/2009, aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente paralisou a sessão por 5 minutos para as comissões emitirem o parecer. Reaberta a sessão, deferiu as indicações dos requerimentos e encaminhou os projetos de lei para as comissões exararem os devidos pareceres e anunciou o expediente plenário. Livre a palavra usou o vereador Ângelo Américo Branco Chamil. Relatou que na reunião do Comutrão, o senhor José Paquim praticamente assumiu a presidência dos conselhos. Esteve na propriedade do senhor Amirzinho, que comentou que perde aproximadamente 300 litros de leite diariamente, porque não consegue entrar no bebedouro e na leiteria. Relatou o acidente ocorrido na Pitanguinha, envolvendo o caminhão pipa e uma moto, e solicitou para a Secretaria de Saúde que não mandasse somente o motorista, pois o mesmo tem muita dificuldade de assistir a vítima sozinho. Convidou os vereadores para junto conhecer o hospital que o município está adquirindo e solicitou uma avaliação das imobiliárias da cidade também. Comentou que semana passada votou contra a tramitação do projeto Código Tributário porque não sofreu praticamente nenhuma alteração. Solicitou ao Executivo, devido às dificuldades, inclusive na área redacional, que convidasse os técnicos das câmaras para ajudarem no texto do projeto. Comentou que o vereador Aguinaldo, através de requerimento, solicitou uma audiência pública para que a população tivesse conhecimento de como os tributos serão cobrados no município. A seguir, falou o vereador Antônio Adir de Lara. Agradeceu o convite da FECOP, estendendo a todos os munícipes, que será realizado de 26 a 29 de novembro no Centro de Eventos do Antônio. Relatou a reunião realizada no Sindicato Rural de Ipitanga, onde foi tratado financiamentos de CUSEM e investimento pela linha Pronaf, onde o índice de inadimplência está em 7% e por isso não teremos verbas para aplicação na lavoura. Comentou que a safra de trigo 2009-2010 foi incentivada pelo governo federal, na época foi cogitado R$ 33,00 a saca e foi colhido triguilho, devido ao clima, que pagou pela saca R$ 11,00. Comentou o projeto Código Tributário no aumento da planta genérica dos valores da terra nua, onde o ITBI poderá chegar a R$ 19.800 nas terras mecanizadas. Glosou a compra do hospital pelo município quando da compra, pois faltava a verbação do terreno e agora retornou averbado somente 80% e solicitou a avaliação imobiliária por empresas do ramo. Livre a palavra, usou o vereador Edilson Vaz. Comentou que o Comutran não começou a trabalhar, devia cuidar dos asfaltos e da sinalização da cidade. Solicitou à Secretaria de Cidade que efetue reparos no asfalto da Pitanguinha. Comentou que renuncia o seu mandato se votar a favor do projeto Código Tributário como se encontra. O prefeito precisa da arrecadação, mas se o IPTU subir 300% também é contra. Declarou-se a favor da compra do hospital da Pitanguinha. Aparteado pelo vereador Adir, que questionou se o vereador Edilson já tem em mãos as avaliações realizadas pelas imobiliárias. O orador comentou que foi nas imobiliárias, mas a conversa foi informal. Aparteado pelo vereador Meco, que perguntou em qual imobiliário o vereador Edilson foi. O orador respondeu que falou com o senhor Jean Cunhado, da imobiliária perto do posto, que irá solicitar por requerimento ao prefeito ajuda para a Associação de Santa Regina. Teceu o comentário da Patrulha Agrícola e chegou com o apoio do ministro Reinaldo Stefanes para as comunidades de São Berto, Dom Bosco e assentamento Cascata. Relatou que chegaram também 12 resfriadores para as comunidades de Marrequim e Serra da Palmeira. Fabrício Duarte Olov, que solicitou registro em ata da presença dos alunos do Colégio Padre Vitor, do Rio 15 de Baixo, comentou o projeto Stop, Pitanga pelo fim da violência doméstica contra as mulheres realizados pelo Conselho Especial da Mulher. Convidou todos para participar da 20ª FICOP e sugeriu ao Executivo que no antigo pátio da Prefeitura, onde será feito o centro de eventos, que seja criado o feirão de veículos usados. Parabenizo ao prefeito pelo embelezamento da cidade, teceu o comentário do projeto Código Tributário que deverá ser reformado pelo prefeito. Adelir Castilho Maldaner teceu o comentário ao pronunciamento do vereador Adir, que comentou do índice da inadimplência superior a 5% dos empréstimos do Banco do Brasil e da penalização de quem paga em dia suas contas. Relatou os problemas enfrentados pelos pitanguenses nas estados rurais e no transporte escolar. Lembrou que os vereadores fazem solicitação, mas quem realiza é o executivo. Comentou que o executivo deve aproveitar os projetos que trazem vantagem ao município. Como exemplo, citou a patrulha do estado que vem construir estradas. A contrapartida do município é pagar hotel e alimentação dos funcionários. Aparteado pelo vereador Edilson Vaz, que perguntou como o deputado Artagão trouxe 400 mil para a reforma do Colégio do Dragão. O orador comentou que o deputado Alexandre Cruz já tinha encaminhado junto ao governo e ele nunca trava. Nunca trava. Nada do que é solicitado para a melhoria do município. Comentou que não ouviu falar que o asfalto que está sendo realizado em Pitanga veio através de uma emenda do deputado Ricardo Barros. Solicitou ao executivo a reposição de lâmpadas na Praça do Redondo. Comentou o projeto Código Tributário, onde o interior também sofrerá com aumento de impostos, pois em uma transação de imóveis o comprador deve recolher 10%. Que poderá chegar a R$ 388 por alquilo aos cofres municipais. Quanto à audiência pública, afirmou que ninguém é contra. O projeto Código Tributário retornou com poucas alterações e, diante disso, enfatizou novamente que renuncia seu mandato se o projeto não sofrer alterações após a audiência pública. Teceu comentário do projeto de compra do Hospital Pitanguinha, pois o Hospital São Vicente está passando por reformas. Tem excelente controle da infecção hospitalar, mas a sua preocupação é que, na justificativa do projeto, eu mesmo iniciaria como posto de saúde, se transforma em hospital municipal. Outra preocupação é que, além do valor da compra, o município vai gastar com reformas. Relatou que o Dr. Werner Mayer, que fazia projetos agrícolas nos anos 80 em Pitanga, sofreu acidente em Mato Grosso e veio a falecer. O senhor presidente deferiu os requerimentos verbais dos senhores vereadores e, como ninguém mais fazendo uso da palavra, anunciou a ordem de, em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário número 62/2009, dispõe sobre a criação, organização e funcionamento do Conselho Municipal de Educação do município de Pitanga e da outras providências. O senhor presidente solicitou a chamada nominal dos vereadores João Edival Aramone, Antônio Adir de Lara, Fabrício Duarte Loff, Edson Stipe, Adelir Castilho Maldana, Ângelo Américo Branco Chimir, Dirceu Agostinho Bassano e Edilson Vaz, que aprovaram por maioria de votos. Única discussão e votação pedido informação número 17 de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chimir, aprovado por unanimidade de votos. Nada mais constando, passou para o expediente de explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os vereadores Antônio Adir de Lara, Edson Stipe, Fabrício Duarte Oloca, Ângelo Américo Branco Chimim, Adelir Castilho Maldano, Edilson Vaz, que discutiram assuntos debatidos na sessão. Nada mais havendo, o senhor presidente encerrou a sessão às 21 horas, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavada, apresenta ato, convocando outra sessão para dia e horas regimentais. Pasta Liberdade, 24 de novembro de 2009, João Edival Aramoni, presidente, de José Agostinho Bastano, secretário. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifeste levantando. Observação, professor. Gostaria que constasse na questão do Pronaf, do Banco do Brasil, financiamento para novos clientes. Peço a palavra, senhor presidente. É questão da ata, né? Então, é da ata. Eu tenho uma lida na ata hoje, assim, por cima, onde fala que é 10% ali. Fala ali? É, leu, não, leu correto, está esse 10%, eu equívoco. 2. É 2. Então eu queria só ver a ressalva. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Reunião ordinária do dia 21 de dezembro de 2009, terça-feira. João Edival Aramone, presidente da mesa diretora, Edilson Vaz, vice-presidente, Dirceu Agostinho Bassano, segundo secretário. Os vereadores Alideir Castilho Maldani, Ângelo Américo Branco Chimim, Fabrício Duarte Lopes, Aguinaldo Pujança de Jesus, Antônio Adir Delari e Edson Stipe. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 66/2009. Altera a Lei Municipal número 1542/2009, de 29 de outubro de 2009, e dá outras providências. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Vereador Edson Stipe Batatinha, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando cascalhamento e patrulhamento de aproximadamente 2.500 metros de estrada Vila Nova, ligando 15 moradores, permitindo assim o melhor transporte de alunos de leite e cereais. Vereador, número 327/2009, do vereador Ângelo Américo Branco Schmin, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando construção de um bueiro na localidade Serra da Palmeira, estrada Barra Bonita, propriedade da senhora Eva Aparecida Carriel, distante 500 metros da propriedade do senhor Vilmar Stipe. Número 328/2009, do vereador Ângelo Américo Branco Chimil, Chemin, requerendo o envio do ofício executivo municipal solicitando cascalhamento na estrada principal do Rio Ernesto, aproximadamente 3 quilômetros, salientando que o cascalho já se encontra à disposição na propriedade do senhor Natalino Gaban. Número 329/2009 do vereador Ângelo Américo Branco Chimim, requerendo o envio do ofício executivo municipal solicitando que seja feito serviço de desentupimento nos bueiros na estrada principal do Rio Ernesto, um localizado no início da estrada próximo ao asfalto e outro em frente à propriedade do senhor Alvésio. Número 331/2009, do vereador Agnaldo Vujança de Jesus, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando a disponibilização de equipamentos para a ginástica corporal à terceira idade, a exemplo do que existe na Praça Santana, para a Praça da Pitanguinha. Tal benefício poderá ser angariado através do deputado federal Jacob, o qual se propôs a ajudar. Número 332/2009, do vereador Agnaldo Vujança de Jesus, requerendo o envio do ofício ao judiciário desta comarca, parabenizando pelo excelente trabalho que desenvolvendo através da maior agilidade na sua tramitação dos processos. Aqui eu gostaria de pedir uma retificação que não mencionou o nome do magistrado aqui, que é o doutor Murilo. Tem um requerimento, senhor presidente, aqui, que não constava em ato, que eu vou fazer a leitura dele, que é o requerimento número 325/2009. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Pitanga. O vereador que essa subscreve com assento nesta casa além veio com o devido respeito e na forma regimental requerer realização de audiência pública nesse Legislativo Municipal para discutir sobre o projeto de lei complementar número 1/2009, que dá nova redação ao Código Tributário Municipal. Nesses termos em que pede espera deferimento, Pitanga, 23 de novembro de 2009, Agnaldo Vujansky de Jesus, vereador. Correspondências recebidas do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município, através do Programa Pagamento e Saúde da Família, COMP 10/2009, Municipal UFPR, no valor de R$ 51.200. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do Programa Saúde Bucal 10/2009, Municipal UFPR, no valor de R$ 17.200. Do Colégio Estadual Dom Pedro I, ofício número 105/2009, solicitando que seja possibilitado um momento após a sessão ordinária do dia 1/12/2009, para que aconteça um diálogo entre os alunos do curso técnico de administração e os vereadores, a fim de que aqueles entendam melhor como funcionam os atos legislativos em relação às finanças públicas. Do Ministério da Saúde, comunicado informando a liberação de recurso financeiro para o município, através do programa Pagamento do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde, 10/2009, no valor de R$ 5.344,93. Da Escola Municipal Ney Braga, convite para participar da formatura do Jardim 3, que será no dia 3/12/2009, às 19h30, na Capela Santo Antônio de Vila Nova. Matéria da ordem do dia. Em segunda, discussão e votação do projeto de lei ordinária número 62/2009. Dispõe sobre a criação, organização e funcionamento do Conselho Municipal de Educação do município Pitanga e da outras providências. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 4/2009 concede título de cidadão honorário de Pitanga. Em primeira discussão e votação do projeto de resolução 4/2009, abre crédito adicional suplementar no orçamento legislativo municipal e da outras providências. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária 52/2009, estima a receita e fixa a despesa do município Pitanga para exercício financeiro 2010 e da outras providências. Votação única, emenda 1 do projeto de lei ordinário número 63/2009. Não falaram nada. Emenda modificativa ao projeto de lei número 63/2009. Autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 63/2009. Altera o artigo 90 da Lei Municipal número 1243, de 30 de junho de 2005, e da outras providências. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinário número 65/2009. Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir por compra bens móveis usados e imóveis que especifica e dá outras providências. Votação única do projeto de lei ordinário número 64/2009. Abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2009 e dá outras providências. Coloque em discussão e votação o regime de urgência do projeto de lei número 66/2009, que altera a lei municipal número 1542/2009, de 29 de outubro de 2009 e da outras providências. Em discussão. Acho que não há nem discussão. A discussão é só uma questão redacional com relação ao nome, na verdade, que constava a senhora Ernestina Sabino Binde, quando, na verdade, é o senhor Nivaldo Binde. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Defiro os requerimentos apresentados nesta sessão e encaminho o projeto para as comissões. Passamos para o expediente do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Está livre o uso da palavra, senhores. Peço a palavra, senhor presidente. Concede a palavra, senhor. Senhor presidente, nobres pares, quero saudar a todos que estão aqui presentes hoje nessa sessão. Eu quero usar pouco tempo a tribuna hoje, que tem os demais vereadores, tenho certeza também farão uso da palavra. E hoje tem uma reunião, após a nossa reunião, os estudantes, né? Então não quero me prolongar. Mas eu quero... Senhor presidente, eu não sei se já foi adentrado na casa um pesar pelo falecimento do pai da nossa funcionária, a Sueli Wolff. Não foi, então eu quero requerer esse voto pesar aos familiares pelo passamento que aconteceu ontem, a nossa funcionária aqui dessa casa, pai do repórter e a família, todos os familiares que residem aqui no nosso município. Ele vinha convalescendo uma doença há longo tempo. Eu sei que a Sueli sempre comentava e falava, né, que eles estavam cuidando do pai dela, inclusive contrataram até enfermeiro para ajudar a cuidar. E essa noite, agora, na noite passada, né, aconteceu, ele faleceu aqui na nossa cidade. Também quero solicitar aí, senhor presidente, seja... um voto pesar aos familiares, à viúva do passamento do seu Edivi Rafael, também faleceu, sepultado em uma cidade no norte do Paraná, né, adiante de Campo Mourão. E também me convalescendo uma enfermidade já há tempo, um senhor também jovem bastante, tenho uma lembrança muito boa dele, da Expo Pitanga, quando havia o Toledo de Laço, e ele gostava muito de praticar esse esporte. E, disse passagem, era um grande laçador que fazia parte do CTG na nossa cidade. Vai ser sepultado amanhã. Será sepultado amanhã. Será sepultado amanhã. Foi hoje o passamento do falecimento dele. Então, também, que a viúva Helena, né, Rafael, então, também gostaria que fosse feito através dessa casa aí. Pedido do vereador, tenho certeza que é a intenção dos demais vereadores também. Quero fazer uso do tribuno um pouco para falar essas coisas tristes e dizer que tem uns projetos hoje para estar adentrando nessa casa, cheguei agora, mas estou atrasado também, eu vim lá de Santa Maria, acabei me atrasando também. Projetos polêmicos ultimamente que estão adentrando nessa casa, as situações, mas eu creio que depois, na hora da discussão, nós vamos discutir melhor este projeto. E também quero solicitar, através do governo, o vereador Aguinaldo e o Batatinha, que também tem uma influência grande aqui na Renascença, o pessoal estão solicitando a pá carregadeira para fazer silagem, porque agora logo eles têm que fazer a silagem, porque a silagem tem os dias certos de fazer. Se passado o prazo, eles perdem e não dá mais para fazer. Então eu gostaria que Vossa Excelência intercedesse junto, o vereador Batatinha também, que tem um mando político naquela região lá, para atender aqueles moradores dos campos, os mais vizinhos deles lá que querem fazer. Deve ter uns 5, 6 ou 7 que querem fazer a silagem, fazer a vala para a silagem. Então eles vieram me procurar hoje, falaram comigo, eles me encontraram aqui na parte da manhã, e eu quero passar isso para frente, porque não dá mais para fazer requerimento, então eu faço verbalmente aqui, porque realmente questão de silagem para os agricultores tem que ser feita na hora certa, que se passado o prazo, não dá mais para fazer. Aí hoje a nossa grande a bacia leiteira, a grande economia do nosso município, é tão importante. Eu estive no Espoleite, na Espoleite, né? Primeiro no leite aqui em sábado passado, choveu bastante, eu tive que me ausentar, gostaria de ver os palestrantes, depois de ter tantos carros ao redor aí, não tinha nem lugar para estacionar aquela chuva, acabei indo almoçar em casa. Mas eu acho que tudo isso é importante pelo crescimento dos nossos agricultores, que é em torno de em grande número no nosso município, e hoje é uma parte muito importante na nossa economia. Como são os aposentados, como hoje é importante, mas a bacia leiteira é muito importante. E o Batatinha, nós temos a honra de representar o nosso distrito da Vila Nova, que produz em torno de 60 mil litros de leite por dia. É uma bacia, a maior bacia de dentro do município. Portanto, eu quero agradecer hoje a presença de todos e agradeço a atenção de mais nobres pares aí. Muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedida a palavra ao senhor. Senhor presidente, vereadores, amigos aqui presentes. Eu não podia até de aproveitar até o pedido do vereador Carijó sobre o ofício de pesar. Essas duas pessoas que faziam parte da sociedade de Pitanga. E eu digo até em especial, pai da Sueli, da nossa amiga Sueli, do nosso amigo Paulo Wolff, que faz parte da família da Rádio Poema, que esse ofício seja encaminhado até pela Câmara, esse ofício de pesar. Nós, na sessão passada, ou anterior até, nós questionamos, estivemos até assistindo aquele jogo, Pitanga versus Pevilon, o qual até todo mundo ouviu, escutou, como foi lá nos dois jogos, fora do nosso município, o qual muitas coisas aconteceram e infelizmente não trouxemos o primeiro lugar. Mas ficamos com o segundo. E daí? Vai para a taça prata? Não vão jogar junto, um contra o outro? Será que esse time não vem para Pitanga? Como que vai ficar? Como que vai ficar se já que lá em Santa Isabel não tinha segurança nenhuma? Não posso dizer nenhuma, né, vereador? Tinha parece que dois ou três policiais que virou em nada. Mas eu questionei na sessão passada que quando saíram, que para mim, eu acho que mais pessoas que estavam assistindo o jogo aqui em Pitanga, no ginásio de esporte, para mim tinha mais do que 2.500 pessoas. Pelo menos no meu pensamento. Ouvi depois que parece que só 900 pagaram. Mas é incrível que nós tivemos uma reunião alguns dias antes, com o vereador Carijó, o vereador Adir, mais vereadores participaram, que disseram que não iam, pelo fato de que o time precisava de dinheiro para custear as despesas para irem nos outros dois jogos, não seria até disponibilizado entrada gratuita. Eu escutei que somente 900 pagantes. Continuo perguntando. Quem foi? Quem esteve assistindo o jogo? Até eu questionei no final do jogo, quando nós saímos do ginásio de esporte. Isso até eu comentei que seria obrigação do secretário, o qual não gostou desse comentário. Diz que eu falo demais. Totalmente escuro. Acredito que as 2.500 pessoas saíram demandadas ali para não cair, porque estava escuro. Reforço esse comentário, porque o próprio vereador Edilson Vaz concorda que anteriormente, em outros jogos, também estava escuro. Não sei agora. Não fui. Mas acredito que o secretário, depois daquele comentário, mas eu ouvi mais um comentário, e não foi do vereador, foi de uma mulher aqui na Rádio Pitanga, pedindo que fossem lá, que o secretário, porque ela já tinha avisado, para que ele fossem lá no ginásio, no estádio do Alta Colina, dar uma olhada, porque estava sendo depredado, estavam sujando, até posso usar, as paredes com caca, e eu fui lá dar uma olhada, e realmente, essa mulher não mentiu. Acredito que o secretário de esporte, não adianta ficar nervoso, ele está para resolver, ele está para fazer, ele está ganhando para isso. Faça bem feito. Se tem alguma pessoa, algum vereador questionando, eu acredito que vai ser bem mais fácil ele resolver do que questionar. Ou aquela história. Não dá conta? Passa o chapéu para o outro. Mas acredito, eu acho que essa semana nós iremos novamente fiscalizar. E agradecer aos alunos que estão nos visitando, o qual depois da sessão vai ter uma reunião com os alunos, até para uns questionamentos que acredito que os alunos farão com os vereadores, em saber o que realmente os vereadores vêm fazer aqui, ou o que estão fazendo, que eu acho que principalmente é fiscalizar. Como nós tivemos, até quero agradecer o convite que eu fiz a sessão passada, naquela visita no Hospital da Pitanguinha, que hoje o projeto entrou na casa, o qual tivemos a presença do secretário de administração, o senhor Bini, a engenheira Janine, vereadores, vereador Adir, vereador Edilson, vereador Carijó, vereadora Aritana, doutora Maristela. Confesso que, olhando por fora do hospital, a gente tem uma impressão diferente da construção. A partir do momento que você entra, que nós fomos conhecer todas as peças do hospital, realmente, eu até me convenci até que realmente seria um ambiente bom, mas vai necessitar de algumas reformas. Até inclusive já conversando com a engenheira e mais pessoas que realmente tem que ter alguma, trocar o piso, fiação, até forro, para que o objetivo sobre a saúde seja implantado lá naquele hospital. Na sessão passada foi comentado que esse hospital seria mais um postão, a princípio, que futuramente as coisas vão acontecendo e o objetivo seria, até o vereador Fabrício, até parabenizar pela colocação que teve na sessão passada, que até eu também concordo. Mas o nosso questionamento seria preço, valor. Quando solicitamos 2 laudos de 2 imobiliárias, o qual na hora até nós achamos que tinha sido feito já 2 laudos, mas não tinha sido feito. Foram feitos na sequência, o qual até o secretário de administração se propôs até a fazer ou até concretizar a partir do momento que a Câmara solicitasse. Foi feito. A partir das 4, 5 horas, se não me engano, esses laudos estiveram aqui na Câmara. Confesso que não deu tempo, eu de minha parte não deu tempo, simplesmente por comentários de que fosse avaliado, já que nós fizemos a solicitação, juntamente com o vereador Adir, vereador Carijó, vereador Edilson, que estava lá também, vereador Aritana, para que fosse feito esses laudos. Mas hoje está entrando na casa, vai entrar em discussão. Eu acredito que o vereador líder, quando ele fala em estar por dentro, estar conhecimento do projeto, eu acredito que a explicação vai ser, pelo menos, vai ter mais conhecimento que nós, que chegamos à tarde, se tiver que ter conhecimento só à tarde. Porque eu concordo também que a nossa saúde precisa. Há que nós conseguíssemos mais posto de saúde que nem esse da Pitanguinha. Nós conseguíssemos mais posto bem estruturado na Planalto, Maristela, Alto da Colina, Parque São Basílio, que nós tivéssemos esse bom senso de todos os líderes, os vereadores, as pessoas que têm influência sobre a saúde, para direcionar esse... Acredito que esse projeto passe... Secretário, acredito também que todos os vereadores vão estudar, todos os vereadores vão participar, vão ter esse entendimento. Para que não tenha dúvida, para que não tenha nenhuma dificuldade na transparência desse projeto. São essas minhas palavras. Obrigado. Peço a palavra, senhor. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente hoje, imprensa falada, escrita. Primeiramente, quero agradecer aos alunos que estão aqui presentes hoje, ao chefe de gabinete pelo atendimento, a uma família lá do Alvorada de Cima, que o pai está internado em Ponta Grossa, e estamos dando total apoio junto com o secretário de saúde, ao Pedro Castellari também, que está dando esse atendimento total a essas famílias na parte da promoção social lá. Quero agradecer a vocês. Então, de parabéns, o Pedro, da Secretaria da Cidade, juntamente com a Jane. E um modo muito especial ao nosso secretário do interior. Pelo primeiro show leiteiro, quero parabenizá-lo aqui, está aqui hoje, pelo primeiro show leiteiro, que foi um sucesso. E também o Rodrigo, da Secretaria de Indústria e Comércio, pela a grande FECOP que ele promoveu juntamente com o comércio. Parabéns a esses dois secretários que assim fizeram de Pitanga ficar um final de semana, como eu disse, um show leiteiro, com FECOP, com o time de Pitanga disputando a final lá, como disse aqui o vereador Meco, lá na cidade de Santa Isabel, contra a equipe do Pevilão. Eu não digo que a equipe do Pitanga ficou em segundo lugar, vereador. Eu digo que no futebol e na raça fomos campeão. Porque é um absurdo quem assistiu o vídeo, o que aqueles árbitros fizeram. Eu acho que caberia até a Câmara de Vereador mandar um ofício para aquele cidadão que chama São Antônio da Federação Paranaense, que eu conheço de longas datas, pelo prejuízo que Pitanga tomou durante um campeonato inteiro para chegar num minuto ser fraudado, roubado, como foi aquele árbitro. Então, eu fico muito triste nessa parte do futebol. Me concede a parte, vereador? Sim. Eu não vi o vídeo, então não posso opinar, porque eu não vi, mas acredito no que Vossa Excelência está falando. E já vi os demais comentários. Mas arbitragem, ultimamente, no futebol, é erros em cima de erros. Vejo bem, a França está classificada para a Copa do Mundo, tirou a vaga do outro e foi aquele gol com a mão. Porque agora até a FIFA está preocupada, né, de repente usar o vídeo agora para corrigir esses defeitos. Quer dizer, que tira uma seleção de uma Copa do Mundo. Agora, esse caso desse árbitro, que você conhece e tal, entra com uma moção de repúdio aí que eu estou favorável. Eu acho que a nossa Câmara teria que fazer isso aí mesmo, porque é um absurdo. Um jogo, segundo jogo, como foi lá em Santa Isabel, e eles não transferiram aquela partida. Nossa molecada foi lá, voltaram machucado. Então, eu acho que nós temos que fazer um ofício, até como diz o vereador Carijó, de repúdio mesmo para aquela Federação Paranaense, porque tem um rapaz lá, um tal de Antônio, que é o presidente, e ele gosta muito de ajudazinha, e eu acho que nossa equipe não ajudou ele como precisava. Vereador, me permite? O que eu sugeri não é uma moção de repúdio para a federação. É para aquele cidadão que não está conduzindo bem. Que a federação, não pode falar dela, a instituição. Mas o cidadão que está tocando ali tem que... Sim, mas posso sentir com o repúdio da sociedade de Pitanga. Atrás dos árbitros está aquele cidadão Antônio da Federação Paranaense. E também aqui o vereador Mac falou sobre a crítica lá do ginásio, até eu conversei com o secretário, uma crítica, acredito que é uma crítica construtiva. Agora a crítica do estádio, vou falar com o secretário. Só como eu falei aqui, o que tem que ser criticado, vamos criticar. Mas você esqueceu de elogiar o trabalho do secretário no domingo, fazendo o início do campeonato do interior da cidade. Foi um grande evento. Vossa Excelência não estava lá, prestigiando. Mas para fazer uma crítica do estádio, você vai, perde o tempo e vai lá. Então, eu peço para a tua pessoa, Vossa Excelência, Gameco, participe também dos eventos da Secretaria de Esporte e venha aqui nessa tribuna elogiar também. Uma parte, vereador. Sim. Realmente, vereador, eu acho que o vereador tem que tanto fiscalizar como participar. Eu concordo com o senhor. Eu acredito que não faltou o vereador para participar nesse evento. Agora, eu não perdi tempo de ir lá no ginásio de esporte, lá no Alta Colina. Eu não perdi tempo, não. Eu não perdi tempo, porque eu acho que o senhor escutou também, quando uma pessoa foi no rádio e disse que isso estava acontecendo lá no estádio. Eu acho que não seria obrigação só minha, já que o senhor está falando, tentando até puxar a orelha da parte boa. Nós somos vereador, como o senhor é, todos nós somos. Eu acho que o nosso trabalho... fiscalizar, em primeiro lugar. Agora, concordo com o senhor, mais vereadores estavam prestigiando, participando. Eu garanto para o senhor que em algum lugar eu estava. Não estive lá junto, nesse prestigiando, quando teve essa abertura dos jogos, mas pode ter certeza que fiscalizando eu estava. Sim, mas a presença tua não precisava lá. Só desse um elogio que você sabia que o campeonato aconteceu e foi divulgado na rádio. Também, voltando semana passada nessa tribuna, falei a patrulha do lado São Berto, Dom Bosco e assentamento. Hoje, falando com o secretário, essa patrulha vai ser entregue juntamente com o resfriador de leite para Marrequim, Dom Bosco e Serra da Palmeira, dia 12. É um grande marco para a administração. E com certeza, dia 12, convido a todos para participar, prestigiar esse grande evento que vai ter lá no São Berto. Também aqui, semana passada, teve o vereador Adelir Castilho Madeira, no Carijó, falou sobre que o prefeito não queria apoio do governo, por causa do deputado Alexandre Cury. Até hoje, não foi feito um projeto novamente para o DR, para ficarem abertos, Vossa Excelência sabe, né, Carijó? 60 bueiros na região da Vila Nova. Eu acho que agora foi terminado. O vereador Batatinha participou lá. E com certeza, se foi apoio do governo para o bem da população, eu acho que o prefeito vai pegar com as duas mãos. Desde que seja para Pitanga e venha do governo. Como você falou, que Vossa Excelência falou que o Alexandre Cury, você foi lá e fez um pedido junto ao gabinete do Zampier, ele não queria o apoio do deputado. Claro que ele não vai dar o apoio para o deputado Alexandre Cury. Como ele já tem o deputado dele, eu acho que nós temos também, mas se esse deputado mandar um projeto bom para Pitanga, eu tenho certeza que o prefeito vai aceitar sim. Me concede uma parte? Sim. Vossa Excelência, para começar, está sendo incoerente porque está falando. Se prestar bem atenção, está sendo incoerente. Que está dizendo que já tem o seu deputado, então está dizendo que não precisa do outro. Eu acho que tem que pegar todos os deputados. Agora, eu só digo uma coisa, o que eu peço e digo, e sempre me pronunciei, que os deputados estaduais têm os mandos políticos, quando são do lado do governo, é assim que funciona o sistema, toda a vida foi assim, e o deputado está pronto para ajudar o município. Inclusive, eu tive em quinta e sexta, nós tivemos em Curitiba, com o presidente, Bassani, em janeiro, quer mandar a patrulha no estado. E até hoje o prefeito não requereu para ela vir aqui, mas ele vai mandar. E espero, Batatinha, que vá ser na nossa região. Muito obrigado pela parte. Inclusive, eu não falei que o prefeito, ele tem o deputado dele, que ele não quer apoio dos outros deputados. Senão essa patrulha agrícola aqui não seria entregue no dia 12. Eu falei que o prefeito não fez os projetos ainda por causa que não tinha terminado os bueiros. E, assim terminando esse terminado os bueiros, vai ter um projeto já de 20 quilômetros de cascalho junto ao DR para abranger da Serra da Palmeira até Alvorada de Cima, Alvorada de Baixo e Rio Liso. Então, é o governo que vai mandar esse projeto. Daí, vamos ver qual deputado vai entregar. Eu acho que nós temos que trabalhar para o nosso deputado e fazer a cobrança. Mas agora não podemos dizer que o prefeito não vai querer apoio dos deputados. E com certeza, se o prefeito fizer isso, ele está doido, né? Ajuda para o povo. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos e dizer que esse vereador está aqui para trabalhar para a população. E com certeza, junto com o povo, estamos atendendo aqui na Câmara todos os dias. E que não tivermos aqui, tem o telefone para procurar esse vereador. Muito obrigado. Está livre da palavra. Peço a palavra, senhor. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, senhoras e senhores que se encontram nessa tarde nos prestigiando. Hoje, dia 1º de dezembro, nós tivemos início, através da Associação Comercial e Empresarial de Pitanga, a campanha do nosso comércio Compre Aqui, através do presidente Marcelo, da Simone, onde nós temos 95 empresas participando, sendo sorteados todos os dias até o dia 30, às 10 da manhã, e também até o dia 30, vários prêmios. Então nós temos aqui bicicletas, são 50 bicicletas, TVs, geladeira, fogão, forno, micro-ondas, celulares, e no dia 30 será feito o sorteio de uma moto 0 km de 150 cilindradas, aqui no antigo pátio, através dos cupons. Aqui está um cartaz muito, muito bem feito, elaborado pela Associação Comercial, e aonde nós solicitamos que todos os munícipes façam as compras nessas lojas, prestigiem, e ajude nosso comércio local, que vem gerando emprego, vem gerando impostos e vem contribuindo com a grandeza do nosso município. Também quero agradecer o convite da direção da Escola Municipal em Braga, onde terá a solenidade de formatura do Jardim 3, no dia 3 de dezembro, às 19h30, na Capela Santo Antônio de Vila Nova. Também o encerramento do projeto Aluno, nota 10, no dia 3 de dezembro, da Escola Reinaldo Nunes Ferreira, que acontecerá no Centro Cultural Alexandre Buchmann. E hoje também, dia 1º de dezembro, a população paranaense também, não digo que recebeu um presente, mas, como foi pregado em campanhas eleitorais, tivemos mais uma vez um aumento do pedágio. Dia 1º de dezembro, hoje, subiu em todo o estado do Paraná o pedágio. E tinha alguns que diziam, ou o pedágio, ou baixa ou acaba. Não baixou, não acabou e aumentou hoje. Por isso, pessoal, vamos. Me preocupa muito quando chegam essas questões das promessas. Que quem acaba pagando o pedágio é o consumidor, é você que compra um pacote de açúcar, é você que compra um pacote de arroz, um quilo de sal. Todos nós, consumidores. O que foi falado na duplicação das estradas, no melhoramento, pelo menos na questão da duplicação, não houve ainda. Nós que militamos na área sindical, que trabalhamos também, que sou um pequeno agricultor, juntamente com o povo paranaense, que é extremamente agrícola, o quanto que nós sofremos, o quanto que um carreteiro paga para levar o transporte até o porto de Paranaguá. Jovens alunos que estão aqui, procurem se informar, vocês que estão fazendo curso de administração, vejam o quanto custa produzir um saco de milho, o quanto custa produzir um saco de milho, o quanto custa chegar uma tonelada de adubo até aqui na cidade, uma tonelada de calcário, e veja, façam as contas de ver seu agricultor, seu comerciante, o quanto que está enfrentando as dificuldades. Também quero agradecer um convite que recebi da Câmara Municipal de Apucarana, onde no dia 4 de dezembro de 2009 será dado um título de cidadão honorário ao senador Osmar Dias, através da autoria do vereador Sebastião Ferreira Martins Júnior. Não sei se estarei lá nesse dia, mas agradeço e peço a nossa assessoria, através da casa, que envie um ofício agradecendo por ter lembrado essa casa do convite. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra ao senhor. Senhor presidente, demais vereadores, funcionário público, secretários municipais, hoje faz um número grande de secretários aqui nessa sessão e pessoal da escola que está esperando que vá a sessão para ter uma reunião com os vereadores. Quero falar, primeiramente, sobre os bueiros que a Vossa Excelência Dilson Vaz colocou aqui há pouco com o vereador Carijó. Esses bueiros, eu Participei de todos eles e ajudei a fazer todos eles como secretário do interior. Júnior está aí presente, sabe disso. O rapaz do DR veio e teve uma audiência com o prefeito municipal, Altair José Zampier, e onde o prefeito municipal concedeu uma máquina para fazer esses bueiros. Senão não seria concluído esses bueiros. Ele já tinha passado em 5 municípios, onde os prefeitos não deram a máquina, então ele também não concluiu o serviço. Aqui o prefeito municipal de Pitanga deu a máquina e foi concluído o serviço. Por isso foi concluído, agora já pode fazer outros requerimentos para o governo, para o DR fazer outros cascalhamentos no município. Quero falar também sobre o show pecuário leiteiro. Foi um sucesso no sábado. O Júnior está de parabéns à organização. Pena que a chuva, a hora que nós estávamos fazendo o show pecuário leiteiro, acabou com o município. Caiu pontes e bueiros, principalmente na minha região, caiu várias pontes e bueiros. Mas, mesmo assim, quero parabenizar o evento que o secretário do interior fez para esses leiteiros que precisam desses shows aí. E quero pedir ao secretário Júnior que dê uma olhada para nossa região, onde é a região mais produtiva de leite do município, a Bacia Leiteira, que tem mais leite do município, e dá uma olhada nas estradas. Eu já fiz um requerimento hoje, até não ponho a quantidade de leite daquela estrada, mas é 2 mil leites por dia naquela estrada, onde tem 2.500 metros de cascalho para fazer 15 moradores lá no distrito de Vila Nova. E a FECOP também, nesse final de semana, foi um show. Quero agradecer ao secretário Rodrigo e ao Marcos da Coca, que fizeram esse evento muito bonito da FECOP, diferente dos outros anos. Parabéns ao prefeito que teve essa ideia, ajudou muito. E teve outros prefeitos dos outros municípios e vereadores dos outros municípios participando desse evento, muito bom. Quero falar, agradecer ao secretário Júnior, que deu uns 10 dias a patrola para a minha região, onde foi feito quase todas as estradas, mas infelizmente a chuva veio e estragou bastante. Mas estava muito feio, os mandatos passados não passaram, fazia 4, 5 anos que não passava a máquina, realmente passei uma máquina lá em todas as estradas, quase todas as estradas, 70% das estradas lá, mas realmente a chuva veio, infelizmente, estragou bastante, mas já deu uma ajudada aos agricultores. Então, quero só agradecer a presença de todos, era isso que eu tinha que falar. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedida a palavra ao senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, a imprensa, através da Rádio Pitanga e ao Jornal Paraná Centro, que faz presente nessa reunião. Também falar sobre, apesar do falecimento da família do seu Edevi Rafaele e do seu Ariberto Wolf, da nossa funcionária Sueli, da Câmara Municipal de Pitanga. E também agradecer aos alunos pela presença do Colégio Dom Pedro, do segundo e terceiro ano do técnico, segundo e terceiro ano em técnico em administração do Colégio Dom Pedro. Isso é a nossa, nos orgulha a presença de vocês aqui. E também não tenho como não falar desse final de semana que o Pitanga, nessa disputa desse campeonato paranaense da Taça Bronze. A gente conversando com os membros da diretoria, a gente revendo o ano, foram 6 meses de batalha, de luta, e para nós chegarmos no último final de semana, lá na cidade de Santa Isabel do Ivaí, e nós fomos, na verdade, assaltados e roubados naquela cidade. Então, tem a arbitragem, tem os árbitros, tem a federação, que também está por trás disso, tem tudo. Então, a gente se revolta, porque a gente trabalhou, os atletas, quase todo dia treinando, se dedicando, e chega no último dia deles, da competição, e nós sermos roubados e assaltados, que nem nós fomos, dentro do município de Santa Isabel de Ivaí. E pela indisciplina daquela cidade, daquele povo, daquela cidade, além de ser roubados, nós fomos surrados dentro de quadra, porque eles estavam com o maior número, né? Porque os nossos atletas também brigaram pela sua pátria, pela sua cidade, e também se defenderam, né? Porque eles são seres humanos e ninguém vai deixar chegar e bater. Mas eles lutaram também, no bom sentido, para se defender daquelas pessoas. E, ao término desse campeonato, eu não posso deixar de agradecer aos empresários do município de Pitanga, que nos colaboraram, nos ajudaram para essa brilhante campanha que o Pitanga Futsal fez. Ao secretário de esporte, ao Joel de Oliveira, ao prefeito, aos senhores vereadores que participaram, nos ajudaram sempre, à Rádio Pitanga, que deu a maior cobertura, a maior, acho que eu falo assim, uma das maiores audiências da Rádio Pitanga foi esse final de semana, assim, porque a população inteira estava ouvindo. Parabéns à Rádio Pitanga por esse apoio, ao Juscelino, que sempre participou desse evento. Ele estava sempre, foi uma das primeiras pessoas que eu conversei sobre esse campeonato, e ele me deu o maior apoio, junto com os empresários, que eu sempre citei, ao prefeito, ao secretário. Então, parabéns à Rádio Pitanga, ao jornal Paraná Centro, através do César, companheiro, diretor do Pitanga Esporte Clube, e sempre colocou as matérias do Pitanga Futsal. Então, César, parabéns ao jornal Paraná Centro por essa brilhante campanha que você fez com o jornal Paraná Centro. E não posso também de falar dos torcedores, né? Os torcedores foram, que nem eu falo, como presidente, diretor, como torcedor, eu falo assim, é uma batalha, é difícil, a gente tem que ir atrás, conversar com a federação, a gente tem que ir atrás, mandar ofício para a polícia, para a Secretaria de Esporte, que eu também tenho que parabenizar a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Saúde e a Polícia Militar também do nosso município, que fizeram a diferença, onde nós se livramos. Deixa eu só deixar um comentário. Onde nós se livramos de uma multa por causa da nossa Polícia Militar, com um bom trabalho que eles fizeram. Houve um incidente dentro de quadra, não deu 10 segundos, eles já estavam separando os jogadores ali. Então, parabéns à Polícia Militar do nosso município de Pitanga, aí à Secretaria de Saúde, com o maior apoio que deu também através da ambulância, cedeu funcionário. Isso aí a gente tem que agradecer. E também, eu falando que a gente, como diretor, a gente tem que ir atrás de várias coisas que acontecem por trás do mundo do futebol. E só que eu sempre falo à diretoria, ao secretário, ao prefeito, ninguém correu atrás dos torcedores. Eles foram, eles nos ajudaram, eles nos incentivaram. Então, parabéns à torcida do Pitanga, parabéns ao povo de Pitanga por essa conquista, esse título que Pitanga teve. E peço ao senhor presidente que acho que a última sessão nossa é concedida no dia 15 de dezembro. Peço a moção de aplauso a esses atletas que honraram a camisa do município de Pitanga. Então, eu peço no dia 15, a última sessão, nós fazer uma moção de aplauso a esses atletas do município de Pitanga. E também eu não podia deixar de comentar hoje esse projeto que veio ao município, à Câmara Municipal, da compra do hospital da Pitanguinha. Isso eu falo com maior orgulho, falo assim, a Pitanguinha está recebendo uma das melhores conquistas que o prefeito está cedendo para aquele bairro. Porque isso aí eu falo assim, essa compra desse hospital que vai ser, em conversa com o secretário de saúde, ali vai virar um centro de especialização à saúde, um novo posto de saúde, porque isso aqui é um avanço que o município de Pitanga está dando. E vocês vão me falar o porquê desse avanço. Para nós tentarmos uma regional de saúde, nós temos que ter várias coisas no município. E uma dessas está sendo agora essa conquista do Hospital da Pitanguinha. E eu sei que o secretário tem a maior vontade de se tornar de lá, fazer um posto de saúde e um centro de especialização da saúde. Por que a regional de saúde, eu falo? Porque a regional de saúde simplesmente não é. Eles não vêm, eles vêm no município de Pitanga, eles vão ver se o município tem um hospital que seja um hospital decente, e o município de Pitanga tem, que se chama Hospital São Vicente de Paulo. E eles vão ver várias coisas. Isso, essa conquista, essa compra desse hospital da Pitanguinha é um dos pontos-chave para nós termos essa regional de saúde no município de Pitanga, que é o Centro de Especialização da Saúde. E isso conta muito ponto, porque o ano que vem tem eleições e tem deputados, tem governador que prometeu essa regional de saúde para o município de Pitanga. E com essa abertura do Hospital da Pitanguinha, com centro de saúde, centro de especialização à saúde, um posto de saúde, isso conta muito ponto para o município de Pitanga. Os técnicos vêm e revê, falando, opa, o município de Pitanga realmente está se estruturando para dar esse passo maior que é. Então, eu falo assim, aos moradores da Pitanguinha, falo assim, isso aí é uma conquista que o prefeito Zampieri está dando para vocês. Isso aí é um marco da história da Pitanguinha. Então, isso aí fica, parabéns. Eu acredito que esse vai sair em votação hoje, acredito que todos os vereadores vai ser aprovado, por causa que é uma coisa boa para o município de Pitanga e para o bairro da Pitanguinha. E também falar, hoje Pitanga estava, acho que uns 15, 20 dias atrás, o vereador Aritana e o vereador Dirceu Bassani foram até Curitiba e sobre a UTI, né? Então hoje uma correria teve no Hospital São Vicente e vieram os técnicos para observar o hospital. Só que eles vieram, analisaram, e isso vai dar a resposta, acredito que daqui 10 dias, uma semana, sobre a estrutura do hospital, para nós termos a UTI, para ver se realmente o município de Pitanga comporta a UTI para o município de Pitanga. Então é isso que eu tinha que falar hoje, e agradecer mais uma vez a presença de todos. Meu muito obrigado. Está livre da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereador Dirceu, que hoje está meio adoentado, não pôde fazer a leitura dos termos da mesa, os demais vereadores, a imprensa, Rádio Pitanga, Juscelino, Paraná Centro, aos estudantes do Dom Pedro, aos servidores públicos municipais, e normalmente eu tenho nominado um a um aqui, mas hoje realmente o número é grande, então a gente tem um tempo aqui escasso para fazer uso dessa tribuna. Daí a impossibilidade realmente de fazer a nominação. A todos os secretários municipais, e ao me dirigir aos secretários municipais, não sendo advogado de nenhum deles, mas admirando a idoneidade, a capacidade e honestidade de cada um, eu não poderia hoje, diante da fala do vereador Meco, que chegou a mencionar que em determinado momento, que o secretário de Esporte, Joel de Oliveira, poderia pedir para ir embora. Eu falo ao vereador Meco que isso é uma injustiça do vereador, é uma falta de visão da realidade do trabalho desse secretário, do esforço deste homem público, que quando o esporte de Pitanga estava morto, se cobrava muito. Quando se ressuscita o esporte e se empenha para que ele realmente seja valorizado, os elogios são ínfimos, são extremamente pequenos. E que às vezes são ocultados por determinadas pessoas, por um fato isolado, um problema que acontece, que independe da vontade do secretário, que foi a falta de luz. E aqui também eu gostaria de dizer que o secretário saiu sim pela porta da frente. Foi mencionado aqui também pelo vereador Meco, que provavelmente ele tenha saído pela porta dos fundos. Saiu pela porta da frente, vereador Meco. Mas eu gostaria que Vossa Excelência lembrasse de todo o esforço do início do mandato. Aliás, é mais uma meta do programa do governo do Zampier, quando ainda era candidato, de valorização desse esporte, e que vem sendo rigorosamente cumprido. Houve uma organização brilhante desse campeonato. O vereador Fabrício deu extremo esforço para que realmente pudesse, como vereador, e como dirigente também, dar sua contribuição para que realmente esses meninos, o esporte de Pitanga, tivesse a valorização que é devida. Sabemos que o esporte é extremamente importante para a nossa saúde, enfim, para o desenvolvimento do cidadão pitanguense, cidadão brasileiro. Eu fico triste realmente, o vereador, o secretário não está aqui. Tenho certeza que não ficou alegre com essas palavras, porque devido a vossa pessoa hoje somente críticas, realmente faltou um pouquinho de sensibilidade ao vereador para elogiar, porque talvez agora era o momento certo. Porque nós precisamos sim de elogios para poder trabalhar com mais alegria, com mais tranquilidade. Mas eu digo ao secretário que tem muitas pessoas elogiando, dizendo que continuem, que não são pequenas barreiras que irão transpor um caminho tão importante, que é realmente valorizar o esporte pitanguense. Fique à vontade, vereador. Realmente, vereador, o senhor fala bonito, o senhor fala assim, comovente. Agora, se o senhor prestar bem atenção, o próprio vereador Edilson, na sessão passada, questionou, e agora há pouco mesmo, ele disse, comentou que realmente foi uma crítica construtiva. Agora, se nós não podemos falar nada, se quando eu falei, comentei sobre esse problema que estava, e não era a primeira vez, não era o único jogo que aconteceu, que daí seria até um ato até meio, vamos dizer assim, direcionado. Quando eu falei isso, o próprio secretário disse que o vereador Meco fala demais, a minha intenção não era falar demais. A minha intenção era ajudar, claro que era ajudar. Era uma crítica construtiva. Agora, o senhor veja bem, a partir do momento que eu fui no estádio, eu fui ver o que estava realmente acontecendo, se é que estava acontecendo aquilo, que estava o portão caído, as paredes tudo sujas, banheiro arrebentado, que roubaram vaso, roubaram caixa de descarga, pia. Quando eu fui lá ver isso, o vereador, que eu questionei, eu quis dizer o seguinte, quando ele falou que o vereador Meco fala demais, se ele não está contente, é problema dele. Eu quis dizer isso. A minha parte, que eu estava falando, não estou falando da pessoa. A vontade dele é grande, com a vontade sua, com a vontade de qualquer vereador, com a minha também, é de ajudar. Agora, se você fala alguma coisa e recebe, como o senhor está dizendo, essa injustiça que eu estou falando, eu não disse nada, nunca cheguei ao mínimo que quando o senhor falou de um secretário, que o secretário tinha que cair fora, tinha que abandonar. Não disse isso. Eu não disse isso, quero que o senhor o retrate, que não foi isso que eu falei, quero até dizer, o senhor entendeu isso, me desculpe, não foi essa a minha intenção. Eu quis dizer que o secretário está dizendo que eu estou falando demais. Não, é minha obrigação falar. Se tem bastante vereador elogiando, se tem bastante vereador dizendo que está bem, que está bom, ótimo. Ótimo, ainda bem que tem alguém dizendo que tem algumas coisas erradas, para ele se corrigir. Eu acho que também está em tempo do secretário ou de outros secretários se corrigirem, como nós também, vereadores. Está em tempo de nós nos corrigirmos também em algumas atitudes. Então vamos começar por hoje, vereador. Eu digo a Vossa Excelência que a crítica construtiva ela tem que vir acompanhada também dos elogios e dos caminhos a serem fornecidos para que realmente ela tenha toda essa amplitude que Vossa Excelência fala aqui. Mas hoje eu não vi Vossa Excelência elogiar o esporte. Eu vi Vossa Excelência falar desses fatos. Aliás, não foi hoje, na sessão passada, na anterior, e tantas outras aí do passado. Aliás, tem sido normal esse tipo de comportamento em Vossa Excelência. Eu acho que o comportamento aqui, a gente não tem dúvida que é um comportamento também político, mas tem que ser um comportamento responsável. Sim, fica à vontade. Eu só peço ao presidente que ele leve o tempo ocupado nos apartes, que eles estão se alongando. Concedo a parte. Já que estou falando de justiça e dar o mérito e palmatória para quem merece, se não fosse o vereador Fabrício, o vereador, presidente da casa, o Aritana, e a doutora Maristela, Pitanga não tinha se inscrito, não ia disputar esse campeonato. Será que a população sabe disso? Sabia? É só perguntar para o vereador Fabrício, vereador Aritana e doutora Maristela. Só está inscrito, cadê? Então eu quero fazer justiça com eles. São obrigado. São algumas pessoas, Carijó, é o que a gente pede aqui. Eu nem escrevi o título. A Vossa Excelência fez uma crítica boa, não sei onde que Vossa Excelência quis chegar com essa crítica, mas estas pessoas deram um exemplo nessa casa... Só fazer justiça, né, velho? Nessa casa, de solidariedade com a administração pública, de colaboração, de compartilhamento, de realmente de realizações de tarefas. Realmente não foi só o Zampierre, não foi só o João Oliveira, não foi só o Fabrício que fizeram isso. Houve um conjunto de fatos, conjunto de pessoas, conjunto que realmente levou ao esporte de Pitanga ser valorizado. Nós poderíamos fazer o mesmo aqui, vereador Carijó. Da nossa parte, talvez Vossa Excelência possa voltar no passado e ver como era o esporte e como ele é hoje. Realmente não existia no mandato passado esporte. Não existia o esporte. O esporte não foi me valorizado. Permite? Vossa Excelência vai fazer uma defesa enfática da administração anterior. Tenho certeza absoluta. Então? Já vou dar a parte. Tenho certeza absoluta. Mas eu gostaria também que Vossa Excelência observasse também o que está acontecendo. Fique à vontade, senhor. Eu fico muito triste quando vejo o vereador, como o líder do governo está fazendo agora, de dizer que no esporte, no passado não tinha esporte, o handebol, voleibol, é só pedir para quem participava. E eu sei o que estou falando, e vou provar isso, e Vossa Excelência sabe também. Agora, tem que parar que o futebol é só futebol e o resto. É todas as modalidades. Esporte é um conjunto de modalidades. Tem os que gostam de futebol, tem os que gostam do salão, tem os que gostam de handebol, voleibol, as meninas jogam futebol, isso é outra coisa. Teve, sim, outro esporte nas outras modalidades, e teve em Pitanga, foi muito bem, foi campeão, vice-campeão. Trepete não sabem. Trepete, Vossa Excelência também não sabe. Sei sim. Agora, querer defender só um lado fica meio ridículo, até, vereador. Obrigado pela fica parte. Ridículo, Vossa Excelência, demonstrar a falta de conhecimento e dizer que é só o futebol aqui hoje. Provar. Tem vários esportes aqui, campeonatos municipais, torneio de truque, vôlei, basquete, enfim, tantos outros. Vossa Excelência realmente não tem participado. Não é o fato de Vossa Excelência se colocar hoje na oposição ao prefeito que faz com que não possa participar ou não queira participar dos atos que acontecem no município de Pitanga. É muito fácil chegar aqui, criticar, falar e realmente não apontar o que está acontecendo de bom. Tem falhas, vereador. Só um minuto, vereador, por favor. Tem falhas sim. O Joel cometeu alguns erros? Cometeu. Quem não comete, Vossa Excelência não comete erro, eu não cometo erro, cometemos sim no dia a dia, somos humanos e sujeitos a estes erros. Agora, eu me estranho porque o posicionamento vira extremamente e unicamente vinculado à política, aos parceiros políticos, né, vereador? E Vossa Excelência sabe, eu tenho elogiado Vossa Excelência aqui pela grandiosidade do conhecimento que adquiriu ao longo desses 4 anos de mandato nessa casa, e é uma pessoa realmente difícil de dialogar, de fazer qualquer tipo de debate, porque realmente tem o conhecimento e a vocabulário e a oratória suficiente e necessária para combater aqui. Mas gostaria que Vossa Excelência se atesse mais aos atos que estão acontecendo no município. E aproveitando também... Só queria fazer uma colocação. Fique à vontade. Eu já agradeço, senhor, também, concedendo. Veja bem, eu não critiquei. Veja bem como é que é as coisas. Eu fiz justiça para elogiar o vereador Fabrício, o vereador Aritana, e a Maristela, que só o time escreveram. Veja bem, eu não critiquei o secretário. Mas eu também não critiquei. E eles podem responder. Agora, outra coisa. Eu só rebati e disse que Vossa Excelência disse está gravado. Tem que ter humildade e reconhecer. Vossa Excelência disse que no passado não tinha. E eu digo que tinha. E a população sabe que eu estou falando a verdade. Tinha também. Agora, vim aqui dizer que no passado não tinha. Eu achei que foi demais. Olha, fazer qualquer... Muito obrigado. Eu que agradeço. Fazer qualquer quadro comparativo é desmerecer o atual secretário de administração com qualquer outra administração que passou por aí. Isso aí é demérito, na verdade, fazer qualquer quadro comparativo. Nós tínhamos atos isolados no esporte. Atos isolados. Não eram planejados, não eram discutidos, e não tinha uma organização, e é uma união que está havendo hoje. E o Fabrício não precisa estar elogiando, a população sabe do trabalho dele, todas as pessoas que colaboraram, têm o mérito, porque realmente se empenharam, trabalharam, participaram, mostraram que realmente são vereadores participativos e devem ser elogiados, sim. Com relação ao Dr. Bini, secretário de administração, porque algumas pessoas realmente insistem em criticar determinados secretários, mas eu insisto em valorizar aqueles que devem ser valorizados. Elogio quase que unânime nessa casa, quando o Zampier, eu digo, contratou o Dr. Antônio Carlos Bini como secretário de administração. Exemplo de honestidade, idoneidade, capacidade, extremamente sério na condução da secretaria de administração e que realmente tem que ser elogiado. Dificilmente se elogia quando uma pessoa trabalha seriamente, quando mostra realmente por que veio. Eu acho que quando tem que criticar, eu já fiz críticas aqui, o vereador Meco colocou aqui, já critiquei o secretário que entendia que não estava trabalhando, e o prefeito também entendeu, e ele não continua mais trabalhando, mas não critiquei o cidadão de forma alguma, critiquei o empenho e a vontade dele de trabalhar, que realmente não se enquadraram dentro dos propósitos do planejamento da atual administração. Fique à vontade. Eu não acredito que com esse comentário que eu fiz, o secretário seja mandado embora como... O comentário que o senhor fez, o secretário, e o prefeito mandou embora. Vossa Excelência entende pelas linhas tortas. Não compare o que aconteceu no passado com o que está acontecendo hoje. Eu simplesmente disse o que aconteceu lá de uma escuridão e o do ginásio do estádio. Mas eu não falei isso que o senhor está querendo. O senhor entendeu, o senhor entendeu tudo errado. O senhor entendeu tudo errado. Estou elogiando o doutor Antônio Carlos Bini. Vossa Excelência já entendeu que de repente induziu uma demissão. Isso é um absurdo. Vossa Excelência precisa prestar atenção mais no que a gente fala e interpretar melhor as palavras nossas aqui nessa casa. Camilo, né? Ele é tão tranquilo, tão calmo, que às vezes tira a calma da gente, mas também é um bom cidadão. É um bom cidadão. Camilo, secretário de governo, eu digo assim que é o pacificador dos ânimos que realmente acontece na administração, uma pessoa experiente, extremamente capaz, eu acho que vai contribuir muito, já venho fazendo, para que realmente essa administração possa melhorar cada dia mais. O Pedro Cauchuco, diretor de departamento. Está fácil com as chuvas, realmente, puxar tanta terra, fazer as terraplanagens para as obras que nós teremos aqui a serem executadas, e FET, e tantas outras coisas, super creche. Realmente, nós veremos aí nos próximos anos uma nova Pitanga. Ao Valdomiro, e nós estaremos comentando sobre você, Valdomiro, quando formos analisar aqui e votar o projeto da compra do Hospital da Pitanguinha, e não tenho dúvida, tenho certeza absoluta que no término desse mandato, Vossa Excelência será conhecida em todos os cantos desse município, quiçá como o melhor secretário que já passou por essa administração pública. Que essa compra realmente do hospital vai revolucionar a saúde de Pitanga, vai mostrar realmente um novo alento e, sem dúvida, uma possibilidade grande aqui de nós termos no futuro uma regional da saúde. Aos demais, meu pai, diretor, enfim, a todos os servidores que se encontram aqui, às vezes a gente acaba não mencionando, tem que dar um agradecimento especial para aquele rapaz que está com a camisa mais bonita aqui desse plenário, que é a camisa do Flamengo, ali. O Paulo. E dizer ao Júnior, que realmente o vereador Meco não esteve no show rural, né, Meco? Mas gostaria dele passar, que realmente foi um verdadeiro show. Foi um verdadeiro show. Isso que a gente cobra, a participação dos vereadores nos atos do município. Algumas pessoas ficaram extremamente alegres, porque até 8h30, dada a grande quantidade de chuva, nós tínhamos um número, assim, até certo ponto, limitado de pessoas. Mas, de repente, encheu a casa. E nós conversávamos, se o tempo realmente estivesse bom, não sei como colocaria aquele povo lá dentro. Lotou. E o que é impressionante, realmente, eu tive a oportunidade de acompanhar todo o curso, assistindo todas as três palestras lá, o quanto os agricultores realmente... prestar atenção, se concentrar nas palestras dadas. Eu acho que a Secretaria do Interior, esse menino jovem ainda, Júnior, que assumiu, realmente deu uma demonstração de como se deve valorizar nosso agricultor. Tão valorizado pelo vereador Adir e por todos os demais vereadores dessa casa, do quanto é importante qualificar nosso agricultor, principalmente no ramo leiteiro. Hoje os agricultores têm a possibilidade de ter a sua renda mensal na propriedade, mas muitos lá deu para observar que falta ainda uma qualificação técnica. E foi possível. Quem assistiu as palestras viu como os palestrantes eram bons, como foi didático as apresentações, como realmente foi a linguagem para o agricultor. Realmente isso tem que agradecer ao Júnior, agradecer aos vereadores que estiveram na abertura, vereador Adir, vereador Carijó, eu estive lá, vereador Edilson, alguns vereadores, Dirceu estava doente, Batatinha estava lá, o Fabrício estava viajando, o Aritano, aqueles que permaneceram lá e puderam ver realmente a grandiosidade daquele show. Acho que Júnior está de parabéns à OLG, que está de licença, por esse evento. Realmente eu tenho certeza absoluta que nos próximos anos teremos, com certeza, melhor ainda, e que o tempo nos ajude, né? E que realmente você vem sofrendo. Talvez um dos secretários que mais venha sofrendo durante esse momento chama-se Júnior. Não lembro o teu nome, chama de Poleta às vezes, mas é o secretário interior. Quem acompanhou agora, nestes dias, há dois dias atrás, o temporal que deu na Cinco Cruzilhada, deu no Vorá e deu nas outras regiões, foi absurdo. Tem uma família, Júnior, até passei para você quando eu pedi para que realmente se dirigisse até lá para verificar, família do Guilhermino, que esteve conversando comigo, assim como tantas outras pessoas assim, cruzadas, tiveram que tirar a parede da casa para que a água entrasse e pudesse cruzar, senão ia derrubar a casa. Destruiu o bueiro, não tem como ter acesso na propriedade dele, do Preto Vieira, enfim, tantas outras pessoas. Eu sei que você já foi lá e está providenciando realmente para que seja feito um reparo, eu digo superficial, porque foram tantas as catástrofes em razão dos fatores climáticos, realmente é impossível realizar. Mas a Secretaria do Interior vem trabalhando. Tem o moço do Bom Retiro que está ali, sabe disso, hoje estão cascalhando o Bom Retiro. Puderam até, na verdade, tinham que até parar com esse cascalho para atender essas questões urgentes que aconteceram no município, mas estão lá fazendo o cascalho para tentar, pelo menos, dar acesso àquela propriedade, aos asfaltos, para que o ônibus possa chegar a pegar os alunos. Enfim, realmente, Júnior, a gente faz elogios porque realmente são merecedores. Você é um menino trabalhador, esforçado, realmente tem procurado dialogar com a população pitanguense. E digo assim, se não fosse esse preparo da tua formação de agrônomo, não fosse o fato de ter trabalhado por muitos anos na Coama, exercido chefia, talvez nós estaríamos numa situação bem mais problemática. Realmente você mostra preparo, qualidade, empenho, muito desejo de trabalhar e fazer algo pelo teu povo. Enfim, a todas as pessoas que estão aqui, eu digo, a compra do hospital que nós vamos falar, eu acho que isso é indiscutível falar da compra do hospital. É um absurdo, na verdade, qualquer tipo de crítica num projeto desse. Quanto se reclama da saúde em Pitanga? Quanto se fala da saúde da Pitanga? Quando você tem realmente uma audácia, quando você tem desejo de fazer algo tão relevante para a sociedade, nós temos, às vezes, que ouvir algumas críticas infundadas e sem qualquer nexo positivo. Olha como nós precisamos, Valdomiro, daquele hospital. Eu tive a oportunidade de conversar com você e você me passou alguns projetos, alguns objetivos dentro daquele hospital. Tratamentos diferenciados, fitoterápicos, tantas outras coisas, o próprio sistema integrado de saúde e no futuro muito mais. Eu acho que para falar desse assunto realmente é só você que tem todo o conhecimento, o prefeito municipal também. Mas a grandiosidade desse projeto mostra realmente o desejo do prefeito municipal e da sua equipe de secretários, de todos os servidores que estão imbuídos desse objetivo, de realmente fazer com que Pitanga progrida, fazer com que Pitanga seja valorizado na saúde e que nós tenhamos, Valdomiro, e essa também deve ser uma bandeira sua no futuro regional da saúde. Nós não podemos ficar à mercê de Guarapuava, à mercê de Vaiporã, quando, na verdade, nós temos a estrutura. Faltava trabalho e você e o prefeito municipal e os demais secretários realmente vêm mostrando muito empenho. Eu fiz um requerimento aqui, senhor presidente. Eu e o vereador Batatinha estivemos com o deputado Jacob, acho que o secretário de administração Bindo, salvo engano, esteve também, o prefeito municipal, e eu fiz um pedido para ele, Vossa Excelência já tinha feito um, tive a quiciência, o apoio do prefeito municipal naquele momento, de uma academia para a terceira idade lá na Praça da Pitanguinha. Eu tive dele a certeza absoluta. Eu indaguei ele por várias vezes, depois que saímos da reunião e fomos ainda para a FECOP, que, aliás, é digna de elogios pela organização e administração, e ele me garantiu que eu poderia aqui falar hoje, com o apoio do prefeito municipal, que nós teremos academia para a terceira idade lá na Pitanguinha. Já tem hoje, na Praça do Redondo, que foi posto lá pela administração anterior, uma ótima obra, realmente uma academia que propicia aos nossos a vovozinhos e vovozinhas aí, usando, parafraseando o então candidato a vereador Vanderlei, né? Com as palavras que ele usava em campanha, realmente. E a gente tem visto que não é só a terceira idade que usa, não, os jovens, uso, eu também uso quando fazia minhas caminhadas. Vossa Excelência também, acho que tem algo a falar sobre esse fato. Você da parte? Realmente, eu já tinha feito um requerimento na sessão passada para uma academia na Vila Nova dos Alemães, para a terceira idade. E graças ao Jacob veio sábado e tinha 3 academias na mão dele, aonde que ele cedeu as 3 aqui para o município de Pitanga. E uma foi concedida lá para a Vila Nova, que já tinha feito o requerimento, e ele deu essa academia para a Vila Nova dos Alemães também. A gente sempre, quando se dirige a um deputado e faz um pedido, a gente sempre fica na dúvida, eu posso ou não posso comentar? Posso soltar isso para a população ou não? E eu, na verdade, fiz várias e várias indicações, inclusive ele falou para mim que já comprou várias e várias academias e que poderia aqui, com o prefeito municipal, realmente avisar a população que nós teremos lá. Vai ficar mais bonita a praça? Quem observa a cidade hoje não vê uma limpeza? Quem anda no Redondo não vê uma cidade mais florida? Com todas as dificuldades financeiras que o município passa, e são enormes, monstruosas. Eu conversava com o prefeito, com o secretário do interior, nós não temos orçamento mais. Não há recurso financeiro praticamente para a Secretaria do Interior e, na verdade, para quase todas as secretarias. E a gente, quando fala aqui, a gente gosta de explicar por que, que não há o recurso, porque se comenta, o município arrecada 2 milhões, 3 milhões, mas é bom que se frise aqui a todos vocês, isso é um papel nosso de esclarecer, que nós temos 25% de toda essa receita, é carimbada, vai lá para a educação, o prefeito não pode mexer. E o prefeito investe mais ainda, não só o 25. Se observarmos o orçamento que está nessa casa para ser aprovado, que vai ser aplicado no próximo ano, passa dos 25, é valorização à educação. Nós temos 15% na saúde e se usa mais, né, Valdomiro? Está aqui o secretário de saúde que pode aferir isso tranquilamente. Então nós teríamos aí só 40%, nós temos uma folha de pagamento que passa de 40%, aí nós vamos para 80%. Aí nós temos Secretaria de Administração, Secretaria de Obras, Secretaria de Cidade, Secretaria de Indústria, Promoção Social, Pedro Castelar, que me perdão, Pedro, me referia a sua pessoa que realmente também desempenha um trabalho extremamente importante para as pessoas mais carentes do município de Pitanga. Então, olha, imaginem, Vossa Excelência, nós temos aí menos de 20% para serem distribuídos. Imagina essas catástrofes que estão acontecendo de estradas, de bueiros, de Secretaria da Cidade sofre realmente, caminhões que quebram, hoje as 2 APA da Prefeitura quebrou. Como é que se investe? Vivemos, sim, infelizmente, da mendicância de recursos junto ao governo do Estado e ao governo federal. Se eles não nos ajudarem, realmente fica difícil fazer algo em Pitanga. Mas o prefeito e o secretário realmente têm se empenhado, têm viajado, têm cobrado, e não é só um deputado, não, e têm procurado o governo estadual e o governo federal, buscado realmente esses recursos para investir em Pitanga. Tanto é que nós teremos... Isso é verdade, isso aí é taxativo, é concreto. Nós teremos mais de 20 milhões a serem investidos no município de Pitanga, com várias e várias obras. E quando você falou aqui, com relação a cascalhamento, tem projeto, sim, o secretário já foi embora, tem projeto de 180 quilômetros de cascalho para o interior de Pitanga, além daquilo que o município está fazendo com os recursos próprios, e que, felizmente, realmente, vem fazendo milagre cuidando do dinheiro público, deixando muito bem claro, extremamente transparente, nos seus atos, aberto para qualquer cidadão, disponibilizado todas as informações num site que o município criou e que é atualizado diariamente. Portanto, todos podem acessar esse site e verificar aquilo que acontece na administração pública. Publicidade e transparência têm sido realmente um dos pontos fortes dessa administração. Com muitos defeitos, com muitos problemas, realmente vem acontecendo isso. Mas tem se procurado realmente acertar, tem procurado realmente fazer o melhor para a administração. E é óbvio que nós não vamos conseguir, nós vereadores, nós população, nós executivo, resolver todos os problemas de Pitanga. Mas é preciso realmente que todos possam se unir, é preciso que o poder legislativo possa ser realmente não só um órgão fiscalizatório ou um órgão legislador, mas ser um órgão realmente de auxiliar o poder executivo, fornecendo ideias e não pensando, infelizmente, só em política ou no próximo mandato, nas próximas eleições que vem aí. Que infelizmente realmente às vezes acaba tomando conta da consciência e da mentalidade de alguns políticos nesse país, que se deixam levar para uma próxima eleição que está tão distante. Hein? Tem se falado realmente que a manutenção de um político, a manutenção do vereador é também pelo trabalho. Infelizmente alguns ainda no cenário, principalmente a Câmara Federal, Câmara Estadual, ainda continuam com toda a improbidade que tem. E a gente tem verificado nos dias a dias aí fatos lamentáveis. Eu agradeço a presença de cada um. Nós vamos discutir, sim, o hospital, Valdomiro. Tenho certeza absoluta aqui que os vereadores estão conscientes aqui da necessidade da aquisição desse bem. Seria extremamente fundamental você ter a oportunidade aqui hoje de poder falar e expor à população, que também não é só hospital, mas que absolutamente você terá essa oportunidade e poderá realmente falar direto à população pitanguense. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura da mesma. Matéria da ordem do dia. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 62/2009. Dispõe sobre a criação, organização e funcionamento do Conselho Municipal de Educação do município de Pitanga e da outras providências. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 4/2009, concede título de cidadão honorário de Pitanga. Em primeira discussão e votação do projeto de resolução número 4/2009, abre crédito adicional suplementar no orçamento legislativo municipal e da outras providências. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 52/2009, estima a receita e fixa a despesa do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2010 e da outras providências. Votação única à emenda 1 do projeto de lei ordinário número 63/2009. Emenda modificativa número 01 ao projeto de lei 63/2009, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário número 63/2009, que altera o artigo 90 da lei municipal número 1243, de 30 de junho de 2005 e da outras providências. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 65/2009, autoriza o Executivo Municipal a adquirir por compra bens móveis usados e imóveis que especifica e dá outras providências. Votação única do projeto de lei ordinária número 64/2009, abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2009 e dá outras providências. Votação única do requerimento número 325/2009, que trata da realização de audiência pública nesse legislativo para discutir sobre o projeto de lei complementar número 1/2009, que dá nova redação ao Código Tributário Municipal. Eram estas matérias da ordem do dia, senhor presidente. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinário, número 62/2009, em discussão. Deixa eu ver isso aqui. É sobre o Conselho da Educação. Senhor, só uma parte aqui, senhor presidente. Dizer da importância desse conselho, na verdade, a gente chega a dizer até que a educação e a própria saúde, elas chegam a ser descentralizadas, senhores vereadores. Por quê? Porque esses conselhos são verdadeiros gestores destas secretarias. Ou seja, são quem realmente fiscalizam e discutem todos os projetos realmente dentro desse âmbito. Portanto, é regra federal, eu acho que nós não podemos até discutir a questão da formação do conteúdo do projeto de lei, mas a existência do Conselho Municipal da Educação e tantos outros que nós temos aqui realmente é fundamental para que realmente a educação possa ser gerida de forma mais eficaz e com um objetivo assim de realmente dar a educação, em caso aqui, realmente uma maior objetividade na realização das suas tarefas do dia a dia e da educação dos nossos filhos. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso ao contrário, que se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário, número 4/2009, em discussão. O autor desse projeto, na verdade, é o Fabrício. Permita, Fabrício. Eu vou fazer a leitura aqui, senhor presidente, me permita. Fica concedido ao senhor Miguel Carlos Parolo, título cidadão honorário de Pitanga, pelos relevantes serviços prestados ao município de Pitanga. Eu acho que todos aqui conhecem o professor Miguel Parolo, sabem, na verdade, o que ele representa para os nossos alunos, para os nossos professores também, para os vereadores, enfim, para a classe educacional. Realmente é um cidadão que merece todo o elogio. Aqui vários vereadores provavelmente tenham sido alunos do Miguel Parolo, exemplo de capacidade como professor, mas também exemplo de cidadão pitanguense. Eu acho que a aprovação e esse pedido feito por você, realmente, Fabrício, mostra realmente que nós devemos valorizar aquilo que é bom e aquilo que nós temos em Pitanga. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Eu quero parabenizar o vereador Fabrício. O professor Miguel Parolo, popular velho, É meu vizinho desde 83. Quando fui morar lá, eu não moro até hoje, ele já morava ali. E uma pessoa íntegra, uma pessoa boa, um bom vizinho, uma família espetacular, safenado que nem o Carijó. Ele é realmente uma pessoa dedicada. E como se conhece na gíria, né? Todo mundo, os alunos falam, o velho. Então eu estou totalmente favorável a essa construção de sentido cidadão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifestem levantando-os. Aprovado pela unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de resolução número 4/2009. Em discussão. Senhor presidente, esse projeto, na verdade, é dessa casa mesmo. É, essas suplementações são projetos extremamente técnicos, que tratam de números. É, são remanejamentos dentro do próprio orçamento de cada casa. Aqui nós estamos, o Poder Legislativo, esse é do Legislativo, está se retirando dinheiro de um órgão, passando para outro, para cobrir despesas. Porque, normalmente, os orçamentos, a partir da Lei 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ele passou a ser extremamente mais real. Antes, nós fazíamos orçamento, e esses orçamentos eram extremamente fictícios, ou seja, não se procurava realmente se aferir com, pelo menos próximo da exatidão, os recursos de receita e de despesa que seriam viabilizados durante o ano. Então, eram algo assim astronômico. A receita, normalmente, se concretizava em 30 milhões no ano passado, no exercício passado, e você pedia, às vezes, 50, 60 milhões, algo astronômico. E hoje, não, ela se aproxima mais da realidade. Mas, mesmo assim, as suplementações lá são grandes. É difícil, na verdade, você verificar e concretizar aquilo com exatidão. Exemplo, nós temos agora das chuvas. Recursos que nós tínhamos, falando agora do Executivo, que nós tínhamos lotados na Secretaria do Interior, não serão suficientes para cobrir esses casos de força maior que aconteceram. E aqui no Legislativo não é diferente. E hoje está se pedindo suplementação a essa casa para cobrir despesas em que não há saldo orçamentário. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Também sou favorável, porque realmente isso sempre acontece em todas as administrações. Gasta mais orçamento de uma determinada secretaria do que da outra. E realmente, essas fortes chuvas, como no passado também aconteceu, o vereador Aguinaldo sabe disso, que aconteceu muito também, e faz parte da natureza isso, e o poder público tem que pegar e consertar aquilo que a natureza estragou. Sou favorável. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 52/2009, em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Esse projeto realmente é um projeto grande. Esse aqui trata, que nós falamos agora, eu volto a fazer alguns comentários, que é com relação ao orçamento do município. E até eu até observava aqui em algumas perguntas feitas pelos alunos de D. Pedro, eles questionam aqui o que é orçamento, para que serve, princípios que o regem. Realmente, o orçamento, na verdade, é uma peça que estima a receita e a despesa. Toda a receita do município durante o ano e toda a despesa, sendo essa despesa dentro de um planejamento, dentro de uma organização. É claro que ela pode variar, mas a tentativa de se aproximar do real é grande. E até por lei isso é exigido. Então, como se faz isso aqui? Você pega um orçamento anterior e dentro daquele orçamento anterior você trabalha o próximo, mudando às vezes um ou outro planejamento, mas sempre tem como base o exercício anterior. É claro que ao longo do exercício de um orçamento pode acontecer a entrada de alguns recursos, às vezes não previstos, frutos, às vezes de recursos obtidos junto ao Estado, junto à União, mas em si, na verdade, é onde está todo o dinheiro do município e toda a despesa dele aqui. Então, eu acho que os vereadores já se reuniram, em grande parte, aqui nas comissões, vai ser discutido mais a fundo isso aqui, mas está aqui, realmente, a peça do Executivo e eu, como líder, estou pedindo aprovação. Peço a palavra. Concedido, senhor. Gostaria, se fosse possível, de falar quanto que a Secretaria da Cidade tem nesse orçamento e também a Secretaria do Interior. Vossa Excelência teve a oportunidade também de analisar isso aqui, né? A gente verificou, talvez não deu tempo, mas vamos procurar aqui, localizar para Vossa Excelência. São R$5.150.399,74. Secretaria da Cidade. Alguma outra secretaria? Do interior. Do interior? Secretaria do Interior, R$4.772.155,76. São R$4.000. 770. Praticamente dá R$1 milhão de diferença entre a cidade e o interior. É verdade. Pois é, eu já tinha conhecimento desses valores, manifestava a minha preocupação, porque, conforme Vossa Excelência ainda frisou no seu discurso, a grande dificuldade que o interior vem enfrentando, e ainda mais com Vossa Excelência também, Batatinha, falou hoje, das grandes ocorrências, chuvas que ocasionaram no nosso município. E a minha preocupação, e talvez acredito que seja de Vossa Excelência também, é de que talvez esse valor aí de 4 milhões não seja, e não será, tenho certeza disso, suficiente para atender a demanda do interior. Muito obrigado. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Votação única, a emenda número 1 do projeto de lei ordinário, número 63/2009, em discussão. Aqui nessa emenda, houve no projeto que veio aqui, não foi especificada a questão da noventena. Esse projeto tem um interstício de tempo aqui para que ele possa entrar em vigência. Então, foi feita essa emenda aqui realmente para adequar dentro dessa questão até do princípio da anterioridade ali. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário, número 63/2009. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Isso aqui tem uma situação realmente que deixa a gente triste. O próprio executivo também se sente dessa forma, por ter que realmente aumentar a alíquota de contribuição da parte patronal dos servidores públicos municipais. Esse projeto ele vem com base num cálculo atuarial que é feito, salvo engano, anualmente ou semestralmente, eu não lembro agora, anualmente, para se verificar realmente a longo tempo se os recursos que estão sendo descontados do servidor e a parte patronal serão suficientes realmente para cobrir os inativos ao longo dos anos aqui. Então, diante do cálculo atuarial que veio, foi necessário aumentar de 15,25% a parte patronal para 17,25%, ou seja, aumenta o gasto do executivo. Infelizmente, não há outra solução, porque senão nós teremos aí no futuro, provavelmente, ter que mexer nos próprios cofres do município para bancar os inativos. Então, esse projeto está aqui, realmente, com esse fundamento e a não aprovação dele implica realmente em prejuízo aos servidores públicos municipais. Esse aí quem faz cálculo, não é a Caixa Econômica mesmo que... Esse cálculo atuarial, acho que eu tenho aqui o cálculo atuarial, só me permite. Né? Caixa, sim, vereador. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária, número 65/2009. Em discussão. Senhor presidente. Senhor presidente. Eu gostaria fazer uma sugestão para Vossa Excelência. se colocasse então primeiro o 64, deixa o 65 para depois. Votação única do projeto de lei ordinária, número 64/2009, em discussão. Senhor presidente, peço a falar. Como tem um projeto 65 aqui que autoriza a compra, isso que trata do Hospital da Pitanguinha, não só do bem imóvel, mas dos móveis que guarnece lá, não há recursos dentro do orçamento, conforme nós comentávamos agora e pouco. Então é preciso, na verdade, retirar de um outro lugar e trazer para este órgão, que é a Secretaria de Saúde, que Secretaria foi retirada, na verdade, da Secretaria de Cidade, e veio para a Secretaria Municipal de Saúde esses recursos, para que possam realmente serem investidos na aquisição desse hospital. A não aprovação dele implica em não podemos ter o dinheiro, mas não temos dentro do orçamento da Secretaria de Saúde. Portanto, é condicionante esse projeto aqui ao projeto que autoriza a compra para realmente possa realmente ser realizado esse negócio. Então, a aprovação dele é fundamental, considerando que, de repente, todos nós estamos aqui fechados no sentido realmente de autorizar a compra do Hospital da Pitanguinha. Okay. Se aprovar, abrir o crédito, depois ele também pode ser manejado de novo. Sim, pode. Mudar. Em votação. Vai ficar em votação 64, então. 64, né? Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário, número 65/2009, em discussão. Senhor presidente, eu acho necessário fazer a leitura desse projeto aqui. Ele não é extenso, não. É projeto de lei número 65/2009, autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir por compra bens móveis usados e imóveis que especifica e da outras providências. A Câmara de Vereadores de Pitanga, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir por compra um imóvel edificado, materiais permanentes e equipamentos administrativos e hospitalares usados conforme especifica. Um imóvel urbano edificado com área de 1.500 metros quadrados, constituído pelos lotes 3 e 8 da quadra 04, zona 03, loteamento Jardim Dona Maria, com matrícula sob o número 27.419, livro 2, folhas 1 do cartório de imóveis Pitanga, com área total construída de 496,46 metros quadrados. Preciso segundo, os materiais permanentes e os equipamentos administrativos e hospitalares usados estão quantificados e valorizados no anexo 1, parte integrante desta lei. Artigo 2º, o imóvel edificado, os materiais permanentes e os equipamentos administrativos e os hospitalares usados serão destinados à instalação de um posto de saúde. Artigo 3º. O imóvel edificado, os materiais permanentes e os equipamentos administrativos e hospitalares usados serão adquiridos pela importância de R$ 750 mil, reais, sendo que o valor de R$ 663.761,70 destina-se ao pagamento do imóvel edificado e R$ 86 mil, R$ 238,70, corresponde aos materiais permanentes, equipamentos administrativos e hospitalares usados. Artigo 4º. O pagamento será efetuado da seguinte forma: R$ 200 mil por ocasião da assinatura da escritura e 40 parcelas mensais iguais no valor de R$ 13.750, cuja despesa correrá à conta das seguintes dotações do orçamento vigente. Aqui é onde está a dotação, não vou ler isso aqui, a dotação, mas é de onde sairá os recursos, que é da Secretaria de Saúde, em atenção à suplementação que nós acabamos de aprovar aqui agora. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, edifício da Prefeitura de Pitanga, em 23 de novembro de 2009. Altair José Zampier, Prefeito Municipal. Justificativo ao projeto de lei 65/2009. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei que ora enviamos à apreciação de Vossa Excelência tem como objetivo a compra do hospital e pronto-socorro do bairro da Pitanguinha, juntamente com os equipamentos que compõem seu patrimônio, para a instalação do posto de saúde. Tais empreendimentos visam, num primeiro momento, a prestação de serviços de saúde à população, especialmente os que residem no bairro Pitanguinha, que não contam com atendimento público de saúde, tendo aquela população que se deslocar a postos de saúde distantes daquele bairro, inviabilizando atendimento eficaz e imediato. Além disso, visa a busca de parcerias com municípios vizinhos, objetivando futuras instalações do Consórcio Intermunicipal de Saúde, Pronto Socorro Regional, Hospital Municipal e UTI, Unidade de Tratamento Intensivo, entre outros. Com a aquisição do imóvel em questão, o município de Ipitanga terá maiores condições de pleitear, junto aos órgãos competentes, a instalação de programas de saúde, inclusive os acima citados, sendo que o Poder Executivo Municipal já está tentando viabilizar, junto aos poderes executivos estadual e federal, as referidas parcerias. É a justificativa ao Altair José Zampier. Nós temos aqui os anexos de todos os móveis que guarnecem, ele é extremamente longo aqui. Tem aqui cuba, tem raio-x, tem estojo, mas tudo aquilo que equipa realmente o Hospital da Pitanguinha. Em votação. Os vereadores que... Discutiram o projeto? Vamos discutir? Pode. Está em discussão o projeto? Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra. Esse projeto da aquisição do Hospital da Pitanguinha é interessante para o bairro da Pitanguinha? Realmente é. É importante um posto de saúde lá na Pitanguinha? Realmente é. Eu questiono, é questão dos valores daquela compra que ele move. Aquele hospital tem 5 quartos, tem anotado aqui, tem 300 e poucos metros quadrados. Eu quero que eu pedi o meu controle aqui no meio dessa papelada, que não é pouco. 321 metros quadrados. Que tem a construção com a. Como é que chama? A chapa? Como é que é? Em cima. A laje. A laje. Me fugiu o termo. A laje. São 321. A estrutura pode construir mais? Sim, tem estrutura. Vejam bem. Para um posto de saúde. Para construir um posto de saúde no bairro da Pitanguinha, sabe que adquirir um terreno de 600 metros quadrados, para construir um posto de saúde, dá para construir um belo posto de saúde com bem menos valor. Bem menos valor. Aquela construção já tem 27 anos. A reforma lá não vai ser baixa, não. Tenho certeza que vai mexer desde a fiação. Projeto hidráulico. Então, eu questiono os valores. Se é para ser um posto de saúde, não há necessidade daquele monstro de investimento. E para ser um hospital no futuro, eu questiono também, tenho minhas dúvidas. Eu temo, e é o Hospital São Vicente. É um perigo isso aqui. Isso é muito perigoso, sinceramente. Nós temos que ter uma grande responsabilidade nessa decisão. Ela é muito problemática. Para dizer que vai fazer um hospital, o investimento é pesado. Uma construção de 27 anos. Eu gostaria que a população passasse na rua de trás do Hospital da Pitanguinha e observe, para ver o vereador Carijó está falando para vocês hoje. Faz um favor, passe e olhe. É questionável. Aquela garagem lá atrás tem uns 55 metros quadrados, mais ou menos. Tem os pés direitos, já estão pendurados. É só a cobertura de 4 milímetros. Ali é um lugar úmido, todo mundo sabe. Quando nós estivemos fazendo a visita, nós tivemos a comissão, os vereadores, não tinha um doente no hospital. Tem sala de cirurgia, não tem nem os que eram foco, umas lâmpadas. A qualidade daquilo, a reforma vai ser muito grande. Então eu questiono isso aí. Se é para fazer um posto, compra um terreno, vai pagar em torno aí de um terreno, 600 metros quadrados, aí uns 60, 70 mil, de 60, 80, dá para fazer. Então com 150, compra um terreno daquele tamanho, 150, 180 mil. Vai construir novo. Faz uma construção nova. Porque aqui diz na justificativa, agora é um posto. Está dizendo no projeto. No futuro. Se é para fazer hospital, vamos investir no hospital nosso, São Vicente, que é nosso, é da população. Hospital São Vicente não é só dos médicos, não é dos médicos, ele é da população toda. Será que nós não temos de cuidar nesse ponto, de repente, investir mais, cuidar do nosso que nós já temos, melhorar mais? Eu, sinceramente, se é para ser um posto de saúde, não há necessidade de adquirir aquele imóvel. Tem aquele terreno na rua de cima, vereador Aguinaldo. Tem um terreno em cima ali. O dono parece que pede em torno de 150 mil. E é 1.200 metros quadrados. Ele dá de uma rua na outra, com 20 metros, 0,25 de frente. Então tem que ser questionado. De repente, com esse valor e com a reforma, vai construir novo. O que tem lá, constrói tudo novo. Que aquele já tem 27 anos. E olhem a qualidade daquela construção. Que valor nós estamos pagando o metro quadrado? Pagando o valor do metro quadrado no imóvel de 27 anos quando constrói novo. Essa aqui é a verdade. Então eu gostaria que seja discutido. De repente, se não precisar nem votar hoje, vamos discutir mais para frente. Mas vamos analisar com profundidade a questão de saúde, a questão do hospital. Abre um outro hospital amanhã depois, aí de repente os dois não aguentam. A população sabe que no Brasil inteiro a saúde tem problema seríssimo. É UTI fechando, é UTI que não estou aguentando, hospital, nós temos esses problemas. Agora, será que não temos investido no Hospital São Vicente, melhorar a qualidade, trazer mais médicos de especialidade? Será que não é esse o caminho? Que quem é o gestor da saúde no município, no município é a secretaria, é o município. Essa palavra, senhor presidente. Vereador Carijó, a palavra, senhor. Você fala tanto em saúde, você comenta tanto em saúde, não só agora, mas no mandato passado que se passou e nos demais mandatos que se passaram, porque Pitanga precisa realmente pensar numa saúde melhor, precisa investir na saúde. E quando você vê um projeto desse, nós temos que discutir realmente melhor. Esse projeto foi discutido. Nós tivemos uma comissão de avaliação que foi lá. Nós temos a avaliação das imobiliárias. Nós temos os vereadores que foram lá. O vereador Maeco falava em off dentro dessa casa, aqui, está aqui para me confirmar, que realmente ficou convencido que essa é uma obra boa para Pitanga. Teu povo, Carijó, da Pitanguinha, o nosso povo, pergunte a eles se eles querem esse hospital, esse posto que seja agora. Vossa Excelência não prestou atenção em toda a justificativa. A justificativa não falou só em posto de saúde, não. A princípio é um posto de saúde, mas não é um posto comum também. Eu espero e tenho a consciência plena que essas colocações de Vossa Excelência realmente elas não são colocações que de repente possam aqui estar demonstrando que é de repente uma ciumeira, uma inveja de algo novo que pode acontecer aqui em Pitanga, que é a aquisição de um bem, e esse bem tem toda a condição sim de ter um superposto com algo diferenciado e que possa lá dentro de um planejamento, de uma reforma, é óbvia, poder lá transformar-se em um hospital só para os pitanguenses. Isso não vai acontecer agora, mas é um dos objetivos. E vou adiantar mais aqui. Os contatos que houveram entre o Executivo, o Governo do Estado, Governo Federal, eu posso afirmar, Vossa Excelência, há um recurso muito grande, algo próximo a 1 milhão que será investido lá. E o secretário poderá aqui confirmar. Que vai ser investido aonde, vereador? Que poderá ser investido lá, sim. Prefeito já... Vossa Excelência tomará conhecimento, Vossa Excelência. O que eu estou colocando, e Vossa Excelência colocou uns termos que eu não gostei, até acho que foi falta de elegância de sua parte. Não. Dizer, falar em inveja. Sinceramente, vereador, Vossa Excelência não me conhece. Eu sei que Vossa Excelência é um grande político. Eu quero que melhore as coisas na saúde. Agora, o que eu estou pedindo aqui, que nós temos de ter responsabilidade. Agora, cegamente vão comprar o Hospital da Pitanguinha. Tem que comprar o Hospital da Pitanguinha. Não é cegamento, uma construção de 27 anos. 27 anos. E vão pagar o preço do metro quadrado que custa para fazer hoje. Por que não adquiriram no mandato passado e não fizeram se pôr saúde lá, então? Porque o prefeito passado, e Vossa Excelência Céu, deixou 1.600.000 em caixa. Deixou 1 milhão, mas deixou dívida também. É muito deixou fácil. A dívida. Deixou um monte de dívida também. A dívida que está para o IC. Maracá, na conta corrente, deixou 1.600.000. Se Vossa Excelência está misturando a discussão... Eu trago todas as dívidas aqui na próxima sessão. Vereador, vamos botar a ordem nós na casa. Nós estamos discutindo o projeto, vereador. Mas a Vossa Excelência tocou em dinheiro que deixou? Mas Vossa Excelência... É fácil falar que sobrou um monte de dinheiro. E as dívidas? E as várias? Vereador, Vossa Excelência sabe que o município pegou 1.637.000 na sessão passada, conta corrente. E Vossa Excelência sabe que estou dizendo que é conta corrente. E eu já expus aqui o quanto... Não é a conta que vai vencer na frente. A conta corrente é aquela que te paga hoje e não estava. E deixou bem o contrário, 1.600.000 em caixa. Que o prefeito até agora tocou a administração com esse dinheiro que está em caixa. Mais então, vamos ser sincero e honesto. Mais de 4 milhões de dívida. E está no livro de posse. Eu provo que está. É o livro... Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu quero ter a responsabilidade. Eu quero ser responsável. Então, voto favorável agora, nesse projeto. Compromisso de comprar um hospital. Me desculpem, me perdoem. Apelidaram de hospital. Que tem 5 quartos. Mas a excelência vai chamar de hospital lá no futuro. Eu fui lá olhar. Quem foi lá olhar sabe. Perguntei, eu fiz essa pergunta. Qual o vereador que tem coragem se submeter a cirurgia aqui? Mas quem está falando de cirurgia? Olhe. Quem está falando de cirurgia, vereador? Mas o hospital é para quê? Ah, quem que falou que vai ser hospital agora já, vereador? Você localize. Mas por que tem essa justificativa? Estou falando imposto de saúde agora. Isso é uma meta para o futuro. Vereador Aguinaldo, o que eu estou questionando... Eu estou questionando o seguinte, quer goleiro, justificativo de novo? É 750 mil. Vai gastar aí uns 100, 150 mil para reformar aquilo lá, no mínimo. Não sei, porque não fizeram orçamento, não tem o nome. Mas por favor, qualquer um sabe e enxerga. Mas então, está falando do que não conhece. Estou falando. Então, pera lá, de repente compra um terreno e constrói novo. É isso que eu estou... Será que eu estou fazendo a coisa errada? O método de construção, nós ligamos... Na Portelinha, no Visto Carlos, é 680, 700 reais o metro com laje. Quer dizer que parem lá. Se custa o novo para fazer isso, que estão pagando para um velho, meu Deus do céu. Para uma construção de 27 anos. Se eu estou errado, passem e olhem, passem no fundo e olhem no hospital, e daí vão dizer se o Cajó tinha razão. O vereador falou 300 e pouco de laje. Aqui eu tenho o laudo de avaliação. 321. 455 metros com laje. E o restante, 127 com forro de madeira divididos da seguinte forma. Está aqui no laudo de avaliação, folha 0, senhor vereador. Vossa Excelência, eu posso até levar essa avaliação, Vossa Excelência, fazer a leitura lá. Está em discussão ainda. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Eu também, quando ele entrou esse projeto... aqui nessa casa. Essa construção nem averbada, ela estava, caiu na nossa comissão, Justiça e Redação. Eu, vereador Aguinaldo e vereador Dirceu, solicitamos, foi providenciada essa averbação, por isso que demorou, tá, se não tiver enganado, mas está desde maio, foi regularizado parte da construção. Então, averbada, ela tem 496.46 metros quadrados. A minha preocupação não é de deixar de atender aquela população, porque a população da Pitanguinha, como outros bairros da cidade, outros bairros do interior, também tem a necessidade de ter um posto de saúde. E Pitanguinha não seria diferente e merece ter um atendimento. Sabemos que a saúde hoje tem dificuldades de atender a nossa população, mas nós temos que ter também serenidade quanto aos valores que constam nesse projeto. Inclusive, quero fazer um ressalvo que esse projeto... ele, a princípio, entraria só na próxima sessão, mas foi colocado hoje, por isso que estou até fazendo essa colocação. No dia de ontem, nós constatamos também, entramos em contato com, através da assessoria nossa, o Júlio, conversamos com a construtora Wilson, Carlos, conversamos também com a construtora Portelinha, onde, quando a gente não é da área, não adianta você querer dar preços, você tem que procurar quem é. E o engenheiro Portelinha e a consultora Wilson nos repassávamos, através do Júlio, que uma construção com laje ficaria em torno de R$700 o metro quadrado. E nessa oportunidade também estava presente o vereador Batatinha, que não me deixa distorcer os fatos. Inclusive o vereador Batatinha está construindo e também está nessa faixa a construção da sua casa a ser liberada pela Caixa Econômica Federal, em torno de R$700 o metro quadrado. Permita a parte, vereador? Pois não. Esse preço é à vista ou eles fazem 40 pagamentos? Acredito que o vereador Batatinha esteja financiando, não sei, ele não me repassou isso. Agora, essa questão, vereador, lá do prédio, conversando também com a equipe médica, até toma liberdade de falar a pessoa, porque ele me deu essa liberdade de falar, Dr. Jair Luiz Mazieiro, médico, cirurgião aqui desta cidade, que também presta serviço ao município de Pitanga e também ao Hospital São Vicente. Quando trocávamos informações, ele, através do conhecimento que ele tem, e vendo as questões dos equipamentos, se vale 86 mil os equipamentos ou não, não posso dizer que vale, porque eu não sou da área. Mas, segundo o doutor, esses equipamentos já estão ultrapassados e alguns já não têm mais utilidade, são obsoletos. Também a questão da vigilância sanitária, conforme bem frisou o vereador Carijó, em caso de aquisição, o município vai ter que fazer uma reforma bem ampla nesse prédio, para que possa atender mesmo fazendo, conforme consta no artigo 2º do projeto, como posto de saúde. Porque as normas são rígidas. A vigilância está em cima. O doutor Valdomiro, que comanda a secretaria, sabe disso. E em caso de que tenhamos aí no futuro, aí, de repente, como foi falado pelo vereador Aguinaldo, até um hospital futuro, também nós sofreremos a visita da Secretaria de Saúde do Estado para verificar as dependências. Porque eu sei que o Hospital São Vicente de Paula, quase, conforme o seu próprio provedor, seu Edson, nos fala, todo dia tem que estar adequando as normas da vigilância, tanto municipal quanto estadual e federal. Penso eu que o município de Pitanga, como nós já aprovamos a abertura de R$200 mil, de repente, se for para fazer aí os 500 metros quadrados para um futuro posto de saúde, conforme informações destas construtoras, ficaria em torno de R$380 mil aí uma construção entre 500 metros quadrados. Isso poderia ser analisado por Vossas Excelências. De repente, porque nós estamos dando de entrada R$200 mil à vista e mais 40 parcelas de R$13.750, né? Vamos, até faria até um pedido que, de repente, até não fosse votado hoje, vamos fazer essa análise. Para que a gente não venha cometer injustiças. Eu sempre prego que os impostos nossos, que nós, eu contribuo, Vossa Excelência contribui, a população contribui, A gente quer que seja bem aplicado. Nós temos responsabilidade, nós que recebemos uma procuração da população, o prefeito que quer fazer também a sua parte, também para atender a população. Mas nós temos que olhar essa questão também financeira do município. De repente, se nós economizarmos num projeto e fazermos aí um projeto em umas instalações novas, de acordo com as normas da vigilância sanitária, eu tenho certeza que a população lá da comunidade da Pitanguinha vai ficar contente e eu tenho certeza que terá um bom atendimento pelo município de Pitanga. E quando eu falava nas questões dos impostos, da aplicação dos impostos, da honestidade, quero só abrir um parêntese, quero que vossas excelências entendam e acredito que vossas excelências tiveram a oportunidade de ver ontem no Jornal Nacional, só queria abrir um parêntese, que todos nós pregamos, né, que seja bem utilizados os nossos impostos. Quando o Jornal Nacional ontem trazia lá de Brasília, do Distrito Federal, políticos que botavam dinheiro por dentro da cueca, por dentro da meia, enchiam a bolsa, fechavam a porta, as escondidas, e que a gente espera que, se tem justiça no país, lógico que as pessoas têm o direito à defesa. A gente espera que haja, por parte da justiça, uma penalidade para aquelas pessoas. Fecho aspas. Então, agradeço a Vossa Excelência ter concedido a palavra. Muito obrigado. Você é novamente, senhor presidente? Eu acho que é o papel, vereador, eu acho que é o direito seu. Aliás, essa casa é aberta para todas as discussões e todas as colocações. Mas eu não concordo com Vossa Excelência. Vou explicar por quê. Esse caso de políticos realmente fraudulentos, criminosos, isso aí tem no Brasil mesmo. Felizmente não tem aqui em Pitanga e não há, por parte da administração, de forma alguma, qualquer desvio de conduta no sentido de onerar, de cometer qualquer tipo de crime com relação aos cofres públicos. De forma alguma. A mais... Esse projeto já esteve nessa casa, foi retirado pelo Executivo, ele não veio ontem e não está sendo votado na contramão da discussão, de forma alguma. Esse projeto veio, Vossa Excelência, eu e o vereador Edilson, que fazemos parte da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, fizemos algumas colocações, fizemos alguns pedidos ao Executivo, entre eles a verbação que Vossa Excelência colocou agora de pouco. Vossa Excelência... com os demais vereadores da comissão, condicionou no parecer, foi eu que fiz o parecer aqui, eu, Vossa Excelência Dirceu, condicionou a juntada aqui das avaliações de imobiliárias, além da avaliação que veio do Executivo, está aqui. Portanto, discussão ampla houve sim. Nós tivemos tempo, agora, se todo o projeto chegar aqui, realmente nós ficar... realmente colocando a gaveta, tirando da gaveta, criando empecilhos com uma obra que é extremamente relevante para Pitanga, nós, sem dúvida, estaremos fazendo o papel, como acontece no Congresso, de projetos que estão lá 12 anos tramitando. Não que isso realmente vá chegar nesse tempo, mas aqui a urgência realmente ela se apresenta. Está na hora realmente de Pitanga pensar diferenciado em saúde. Eu sei que algumas pessoas são contra. Eu sei que, de repente, pode estar ferindo o ego de um, o ego de outro, mas nós temos a responsabilidade de pensar no povo de Pitanga. Não se foi comentado aqui que o município vai economizar mais de 30, quase 30 mil reais, o Valdomiro está aqui, mais de 30 mil reais em aluguéis que o município está pagando, que não vai pagar mais. Durante esses 40 parcelas, quanto nós estaremos economizando? Não é o hospital agora, não é. Mas é um objetivo, é um planejamento, é um sonho, eu poderia dizer, vereador Dir. E nós, como administrador, como legislativo, poder executivo, como órgão executor, tem que se sonhar também, é um sonho real para o futuro, sim. Não tenha dúvida disso. Agora nós ficar aqui criando empecilhos para não votar, de repente, por falta de discussão, eu acho que não é por falta de discussão. Eu poderia até dizer que é omissão minha, para não se referir aos demais vereadores, omissão minha, então, na discussão desse projeto. Mas ele veio há quanto tempo aqui, foi retirado e voltou? Não foi cumprido aquilo que nós requeremos nesse projeto? Os vereadores não foram fazer a vistoria em loco lá? Foram sim. O vereador Meco foi um dos que fez elogios aqui. Realmente se surpreendeu. As colocações do vereador do Carijó até têm fundamento. Mas eu acho que não tem audácia, vereador. Não tem desejo, realmente, de transformar essa Pitanga na saúde. E não tenha dúvida que isso vai ser um marco inicial na saúde de Pitanga. Vai ser um marco para aquele povo da Pitanguinha que realmente nunca teve um posto de saúde, nunca foi olhado como deve ser olhado para o povo do Parque São Basílio. E por que não, no futuro, nós termos um hospital? Por que não mais médicos na cidade? Por que não especialistas lá, de repente? Não estaremos deixando de forma alguma de olhar o Hospital São Vicente, que deve ser valorizado. É uma instituição nossa. Mas Pitanga precisa mais. E nós precisamos votar isso aqui. Sim ou não, nós temos que votar esse projeto, eu entendo, vereador. Não há porquê, até porque está se encerrando as sessões ordinárias dessa casa aqui. O projeto foi avaliado. O projeto, sim, tem benefícios, tem correções para fazer, tem. É óbvio que tem, vai ter que se investir mais, vai ter. Mas o município, antes de adquirir, já está buscando, junto às instituições do governo do Estado e do governo federal, recursos para melhorar e possibilitar realmente um atendimento digno às pessoas que domiciliam na Pitanguinha. E Vossa Excelência é um domiciliador de lá, e eu tenho certeza que vai votar favorável, porque pensa naquele povo de lá, assim como todos nós pensamos. Senhor presidente, será que eu estou louco? Se com a compra de um imóvel de 27 anos, nós podemos pegar esse mesmo dinheiro e construir aquilo que tem lá, novo? Isso é ser louco? E planejando para o futuro, para o hospital? Será que eu estou fora? Agora, eu vejo uma ceguice de querer comprar o hospital da Pitanguinha de qualquer jeito. Qualquer um percebe esse lance? Depois vim aumentar imposto no povo para pagar. Vote contra, vereador. Então, por favor, por favor, vamos parar com essas demagogias. O que eu estou defendendo aqui, e defendo por convicção, eu tenho convicção, se custa, tem levantamento de dinheiro, Wilson Carlos, por telinha, que R$700 constrói com laje. Por que nós não compramos com esse dinheiro, meu Deus? Dá para comprar e fazer novo, planejado. Depois vai... Mas, meu Deus do céu. Agora, aquilo lá vai querer funcionar porque eles querem e não tem como funcionar aquilo lá, vereador. Vossa Excelência sabe. Agora, existe uma coisa cega de comprar aquele hospital por 750 mil. E depois, mais não sei quanto, em reforma. Mas, então, começa novo. Olhem a clínica da mulher. 256 metros quadrados, então, 300 e poucos mil. É lá no Fórum Eleitoral Novo, lá embaixo. Então, vocês já sabem onde está. Olhem aquela construção, é nova. Agora, passem e olhem, por favor. E depois me cobrem que o Carijó estava errado. Por favor. Só uma parte, yes. Vereador, que isso. Me permite, vereador Meco? É mais uma aberração sua, vereador. Não, está em discussão. Vossa Excelência citou exemplo aqui da compra de um imóvel lá de R$150 mil. O município só tem 200 mil. Vai tirar dinheiro de onde para construir lá? Vai tirar dinheiro de onde? Será que eles vão parcelar a construção também lá em 40 meses? Será que vão pagar os aluguéis que Pitanga está pagando quase 30 mil por mês? Será que vão fazer isso? Vai ficar tudo na história como sempre. Não vão fazer. Se não tomar uma atitude, não vão fazer. E acho que é isso que Vossa Excelência quer que não faça, realmente. Da forma como diálogo aqui. Vossa Excelência se coloca, me desculpe falar aqui, de forma contrária a esse projeto no seu pronunciamento. Gente do céu. Há quanto tempo você fala nessa saúde de Pitanga? Há quanto tempo você busca algo novo? Você busca uma medida mais relevante, realmente mais eficaz e não fica nessa mesmice? Há quanto tempo Pitanga está desse jeito? Por que que vai por ano ter reunião regional de saúde? Porque tem centros hospitalizados? Porque tem especialistas lá? Por quê? Porque sempre tomaram medidas duras, árduas. Agora aqui não, aqui vai virar só discussão, porque vale isso. Vossa Excelência fala sem elementos. Vossa Excelência não pode afirmar que não vai funcionar, não é um especialista da saúde, não tem o conhecimento técnico, assim como eu não tenho, para dizer que não vai funcionar. Me perdoe, vereador, eu sei que Vossa Excelência é um grande político, mas não é. Me desculpe, isso aqui é politicagem, é balela. A politicagem aqui é o seguinte, ó. Tem 200 mil para dar de entrada. Tem 13.750 por mês para pagar a prestação. Quem vai pagar a prestação? Engraçado, você tem, não tem sabe, para comprar o terreno, como é que vai fazer a reforma? Porque aquilo lá não funciona, minha gente. Olhem lá e me dizem. Não tem como funcionar. E daí vão reformar com o quê? E vai funcionar quando, então? Então dê um tempo. Para lá, então. Compra o terreno. Construa um posto de saúde. Me desculpem. Mas tem, do lado daquela oficina, lá tem um terreno, lá é 600 metros quadrados, com uma casa de mais de 80 metros quadrados, que não tem 8 anos de construção, por 110 mil a pedida. Pega e faz o posto lá. Compra aquilo lá, emenda com esses 200 e mais quantos metros e faz o posto funcionar lá, então. Eu estou dando a sugestão. Eu sou crítico e mostro a solução. Mostra a fonte de recurso para construir lá. Agora estou querendo investir. Mostra a fonte do recurso para construir lá. A palavra com o vereador Meco. Pois então, não tem para informar? Eu acho que o objetivo é o mesmo. Tanto do vereador Carijó como dos vereadores do Executivo é o mesmo. Nós temos que pôr os pés no chão e ver a realidade, o que o município pode pagar. A avaliação que foi feita, uma, se eu não me engano, por 715, outra 690 das imobiliárias. É claro que, em cima deste valor, 40 meses para ser pago, é uma maneira que o município tem para pagar. O questionamento nosso, eu também concordo, quando entrei, pelo que a gente via, falei agora há pouco aqui, pelo que a gente via na parte de fora do hospital, está, vamos dizer assim, desleixado, está... Falta de... Mas por quê? Porque não está tendo mais, como o vereador Carijó até disse, nós ficamos lá por aproximadamente meia hora, uma hora, sei lá, e realmente não chegou paciente algum. Então, a tendência é que se acabe, realmente é se acabe. É claro que o objetivo nosso, após nós vermos e visitarmos todas as salas, como foi visitado, o reparo vai ter que ser feito. Em cima deste gasto que está sendo feito, que está na compra, na aquisição, vai ter que ser feita a reforma, como o vereador Adir disse, das pesquisas que foram feitas e tudo. Agora, eu só digo uma coisa, Pitanga tem que melhorar a saúde, parabenizar a iniciativa para conseguir. Gostei, sinceridade que gostei. Gostei da maneira que o hospital se encontra internamente, claro que justificando, vai ter que gastar. Agora, eu digo uma coisa, vereador Carijó. Administrativamente, o prefeito tem que ter noção do que ele vai gastar. Ele tem que ter noção do que vai ser. E outra, nós vamos fiscalizar. Amanhã ou depois, quem vai ser responsabilizado é ele. Se por acaso isso ou a essa avaliação que foi feita não for legal. Eu penso o seguinte, as indagações que foram feitas, eu acho que quando o vereador questionou sobre a verbação, foi uma falha ter passado ela. Foi uma falha. De certa forma, foi acertado. O pedido para que fosse feito essa avaliação, foi feito. Foi feita a avaliação. Nós temos conhecimento. Eu hoje voto consciente do que vou votar. Espero que o posto lá da Pitanguinha desafogue o hospital, desafogue o postão e os outros postos também. E ainda mais quando o vereador Fabrício, volto a repetir, sobre esse centro de especialização, especialistas, que vai fazer com que direcione, facilite a vida, a nossa vida aqui em Pitanga, olha, sinceridade, eu voto a favor. Voto a favor e voto com confiança. Se vai sair o dinheiro, da onde vai sair, a administração vai ter que ver. Vai ter que pôr os pés no chão, porque sonho, todos nós temos. E tomara que esse hospital seja o início, como o vereador Aguinaldo diz, de uma saúde melhor, que nós não vemos nos outros municípios. Nós não vemos no Brasil inteiro. Então, o Pitanga tem que trabalhar nesse sentido. Eu acho que, conte comigo, vou fazer o possível. Quando eu entrei nesse hospital, a princípio, volto a repetir, por a parte de fora, você via um museu, pelos 27 anos dele, que está sem reparos nenhum. Agora, a partir de que você vê a parte interna e a maneira que for mão de obra nós temos. Nós temos condição da prefeitura fazer um trabalho até vagaroso, como esses 40 meses que vai ser o pagamento. E, pagamento, e negócio igual esse, vai ser difícil de achar. Vereador, só quero agradecer a sensatez, a lucidez e o compromisso desse vereador com esse povo de Pitanga. Realmente, vamos ser justos quando tem que ser justo. Vossa Excelência deu uma aula aqui de como legislar em prol das causas públicas. Realmente, tenho que elogiar e ser grato realmente todo esse interesse. Eu tenho certeza que o povo de Pitanguinha está atento às suas palavras, atento ao seu interesse, realmente, que Pitanguinha tenha um posto de saúde e, quiçá, um hospital no futuro. Realmente, parabenizo Vossa Excelência. E só para concluir, vereador, acredito que todos os vereadores, todos nós, seremos fiscais dessa obra ou desse empreendimento que Pitanga necessita. Peço a palavra, senhor. Concedo a palavra, senhor. Um minuto. Realmente, por isso tem essas discussões, tem que discutir esses projetos, mas se nós fôssemos comprar um terreno, vai quase um ano para passar aqui na Câmara a aprovação desse terreno. Mais uns 2 anos para construir esse imóvel. Imagina em passar o mandato inteiro sem construir, sem adquirir esses imóveis aí que está sendo feito nesse momento. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifeste levantando. Aprovado por maioria de votos. Votação única do requerimento número 325/2009. Em discussão. Nós conversávamos, peço palavras, senhor presidente, sobre a questão do Código Tributário. Não na última sessão, porque eu não estive aqui, mas na anterior. Esse Código Tributário veio para essa casa, esse Código Tributário está aberto para discussão, e eu falava na tribuna que, na verdade, eu gostaria que ele fosse discutido com a população pitanguense. Esse é um requerimento pedindo realmente a realização dessa audiência pública, pedindo aprovação para que as pessoas possam vir sexta-feira aqui, realmente conhecer o Código Tributário, fornecer ideias, realmente para que nós possamos realmente votar um projeto da forma que mais se adequa aos interesses da sociedade pitanguense. Vai ter alterações, tem emendas, o prefeito está disposto realmente a discutir o projeto, tá? Já apontou algumas outras soluções, redução de valores, tem tudo isso. Então é para sexta-feira e eu estou pedindo a votação, a aprovação desse requerimento aqui nessa casa. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Esse código tributário que nós vamos votar agora é para audiência pública. Então, é o requerimento para fazer audiência pública. A audiência pública pretende fazer, vereador Aguinaldo? Que dia? Sexta-feira, 19h30. Esse é a dito que eu disse. É o tal projeto que, se a audiência pública aprovasse do jeito que ele estava, eu renunciaria o meu mandato. Porque é um absurdo. É para cobrir essas coisas, que foi aprovado hoje. É uma das coisas. Começa por aí. Onde podia adquirir um imóvel gastando menos, vai se gastar uma fortuna. Lá tem o raio-x, que eu quero só falar para lembrar, que não é o caso que está em discussão, mas tem um raio-x lá que não funciona, porque não está nem chumbado a sala, que tem que estar chumbado, e não tem, não funciona. Estão comprando. Mas eu sou a favor, só que a audiência pública é bem em cima da hora. Tem que ter uma ampla divulgação para a população vir. Em votação. Eu voto a favor. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Passando para as explicações pessoais, o vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos. Gostaria, pedindo a palavra, aproveitar para agradecer ao vereador Enetes, que eu não me referia, ele é ex-vereador dessa casa, da saúde, lá da equipe, e tenho certeza que está alegre com a aquisição desse hospital. Agradecer a todos os alunos do Dom Pedro, que realmente é extremamente importante, a professora Nancy, minha ex-professora, tantas outras professoras que tem aqui, por virem até aqui. Nós vamos conversar após a sessão aqui, todos os servidores, a imprensa. Agradecer especialmente ao vereador Fabrício, ao vereador Dirceu, ao vereador Batatinha, ao vereador Aguinaldo, ao vereador Edilson, ao vereador Meco e tenho certeza ao vereador Aritana, porque ele já tinha me comentado que seria a favor da compra do projeto. Realmente, não sou eu que agradeço. Tenho certeza que a população da Pitanguinha que agradece e terão lá um super posto, Valdomiro. E teremos lá variedades de tratamento, variedade de ações lá. Não será um simples posto. Eu tenho certeza absoluta, acredito no teu trabalho, acredito no trabalho do prefeito municipal, acredito nesses vereadores que se predispuseram a autorizar o executivo a comprar esse imóvel e que realmente mostraram aqui que estão olhando o povo, que estão olhando o interesse do povo da Pitanguinha, porque realmente é isso, é esse o objetivo, é o nosso interesse, tem que estar direcionado nesse sentido. Eu digo assim a toda a população realmente que os projetos aqui têm discussão, mas quando se fala em saúde, quando se fala em algo novo, isso realmente é algo novo e é algo significativo, isso realmente atrapalha algumas ideias políticas das outras pessoas, isso faz com que realmente possam se preocupar, porque uma administração, quando vai bem e visa o povo, tem muita gente que fica com dor de cabeça e preocupada nas próximas eleições. Peço a palavra. Concedido, senhor. Também quero agradecer ao vereador Meco, falei das críticas construtivas, e está aí, elogiou o trabalho, fomos ver lá o hospital da Pitanguinha. Eu também até no começo tinha medo, mas a hora que eu entrei dentro do hospital, por dentro está para um posto de saúde. Olha, está muito bom. O preço pode ser alto hoje, mas vamos ver daqui 3 anos e 4 meses para pagar, quanto vai estar valendo aquele hospital. Então, por esse motivo que eu falei que era favorável comprar esse hospital. Se tivesse mal terreno, como eu disse, o vereador Carijó, de 150 metros lá, se o, não sei quem que é o dono lá, quiser vender para pagar em 40 meses, pode ter certeza que você é o primeiro a falar para o prefeito para construir uma super creche lá na nossa comunidade, que é a Pitanguinha. Queria agradecer também aqui a presença do amigo Bermílio, que está pela primeira vez aqui também. O professor Márcio tinha aqui hoje um motivo falar pela minha filha, foi professor da minha filha, e no primeiro vestibular que fez na Unicentro, ela passou. Quero agradecer a tua presença também aqui hoje. E agradecendo a presença da minha prima Helena, agradeço os demais alunos e pessoal que estão aqui lá à minha esquerda. E também quero agradecer o nosso secretário, que estava aí, o Bini, o Camilo, que é uma pessoa sensata, como diz, muito calmo para as palavras. Foi um grande prefeito, Emanuel Ribas, e hoje está aí junto com nós. Também agradecer a presença do ex-vereador Enedes, que também passou por essa casa. E agradecendo a minha amiga Ledi, da família Xiliga, o Rosalvo. Agradeço todos os alunos aqui da minha direita e demais presentes. Muito obrigado. Peço a palavra. Concedo a palavra. Eu quero só, até mais, seria até um desabafo. Porque nós não podemos perder, eu entendo que nós não podemos perder a oportunidade. E acho o seguinte, quando nós tivermos uma oportunidade de ganhar uma UTI imóvel para Pitanga, tudo bem que foi transformado em aparelhos, mas nós perdemos a oportunidade de ter essa UTI. Se ela vai dar certo, se ela iria dar certo ou não, nós não sabemos. Agora, não podemos perder essa oportunidade desse hospital, ou melhor, deste postão que possivelmente, para o futuro, possa ter estrutura o nosso município, a região central, de uma regional. Então, nós não podemos perder oportunidade. Obrigado. Solicitamos, né, a todos os vereadores. Peço a palavra. Concedido, senhor. Eu escutei atentamente agora os que me antecederam. Eu quero agradecer já a todos os jovens que estão estudantes hoje aqui. As autoridades já foram nominadas o nome. A imprensa que está aqui presente. E fiquei mais preocupado ainda agora. Se não tem dinheiro nem para comprar o terreno, como é que vão construir então? Agora fiquei bem preocupado. Porque falaram que não tem dinheiro nem para conseguir. Como é que vão comprar terreno? Não tem. Mas aí como é que vão fazer? É uma barbaridade que estão falando que vão fazer. Da onde? Como é que é esse negócio? Esse que eu estou questionando de novo. E a população aqui escutou atentamente isso aí. Muito obrigado, senhor presidente. Solicitamos a todos, vereador, que permaneçam no plenário para conversar com os alunos do curso técnico de administração do Colégio Dom Pedro I. Está liberado para os alunos que quiserem fazer alguma pergunta, fique à vontade. Acho que foi aberta essa oportunidade aqui, porque acho que os vereadores têm horário, os alunos têm horário, né? A questão tem horário e eles deixaram para a gente que 15 perguntas formuladas aqui, para que fossem respondidas aqui. Eu não sei, acho que nós poderíamos nos manifestar aqui mesmo na questão das respostas dessas perguntas. Acho que cada um, eu tenho duas aqui, ó. Eles têm aqui, à medida que cada um for querendo responder, vai se manifestando aqui. A primeira pergunta aqui que eles fazem, tá? Vocês têm? Pergunta aos vereadores da Câmara Municipal de Ipitanga, qual a finalidade da Lei de Diretrizes Orçamentárias? Essa é a primeira pergunta que foi feita. Na verdade, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma peça que é elaborada para que oriente a feitura do orçamento do município. Ou seja, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias que estabelece os caminhos, as metas, os projetos e os recursos para que o orçamento seja elaborado. Vamos tentar explicar o que é orçamento. Orçamento é onde está toda a receita e toda a despesa do município. Mas para que essa receita e essa despesa seja executada, é preciso que tenha uma lei anterior que estabeleça o caminho, como ela deve ser feita. Isso é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela vai dizer, por exemplo, que tem uma meta lá na Pitanguinha, compra do hospital lá, por exemplo. Ela precisa ter a sua orientação nessa Lei de Diretrizes Orçamentárias para que possa constar do orçamento. Nós temos aí no PPA, que é o Plano Plurianual, que é uma meta mais abrangente, que é para os 4 anos. E esse PPA, ele orienta a Lei de Diretrizes Orçamentárias e orienta o orçamento. Mas o orçamento, ele não se elabora sem que nós tenhamos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, estabelecendo os caminhos para o orçamento. Ou seja, na Lei de Diretrizes Orçamentárias vai dizer, ó, você tem tanto e vai poder gastar nessa ou naquela ação. Mais ou menos assim, a gente é meio rápido aqui para explicar, né? Então, a receita é onde estabelece, o orçamento estabelece a receita e a despesa. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias é onde diz que como ela deve ser feita. Ela é anual, o orçamento é anual. O PPA é plurianual, ou seja, para os 4 anos, inclusive adentra um ano da próxima administração. Tem uma segunda pergunta que comenta sobre o parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal. Ela fala justamente da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a função dela. O artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, ela fala da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que ela é, qual a função dela e de que forma ela se realiza. Vereador, só fazer uma observação. Sim. Esse artigo é uma suma importância, porque nele se encontraram os fundamentos da transparência orçamentária, ou seja, segundo sua linguagem, a lei de orçamento deverá evidenciar a política econômico-financeira e no programa de trabalho do governo, os quais devem ser executados por órgãos das administrações direta e indireta. No entanto, tal redação poderia, no nosso entendimento, ser mais ampla, da seguinte forma, por exemplo, os orçamentos públicos conterão a receita e a despesa classificadas de forma a evidenciar as políticas e os programas de trabalho do governo, em congruência com os objetivos da entidade jurídica. Esse artigo, Vossa Excelência, leu qual que é? É o artigo 2º. Não, aqui é o, é o parágrafo 2º. Não, é o parágrafo 2º. É justificando o artigo 2º. Não, é parágrafo 165. Não, é o parágrafo 2º do artigo 165, que diz assim: a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação nas agências financeiras oficiais do município. É isso mesmo. Quais são os princípios sanitários? Vocês usam o princípio? Veja bem a pergunta. Quais são os princípios orçamentários? Vocês usam algum princípio? Quais? Tem o princípio, são os princípios constitucionais. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Prestaram minha atenção? Vejam, é isso que eu defendi aqui dentro hoje. Obrigado. Só para complementar, vereador, a gente fala nesses princípios e às vezes as pessoas e não são obrigadas a conhecer isso aí, né? A publicidade dá, na verdade, publicidade aos atos, seja publicar em jornais, divulgar nos meios de comunicação, isso é publicidade. Vocês todos devem conhecer a legislação, até porque a própria lei afirma que todos nós conhecemos a legislação. Então é preciso, na verdade, que não é só aprovar aqui entre os vereadores, aqui guardar na gaveta, é preciso que ela seja publicada, ou seja, que todos conheçam. E mais ainda, é preciso que todos discutam ela antes da aprovação. Legalidade que tem que obedecer a lei, eficiência, que ela realmente tem que ter aplicabilidade e possa atender os interesses da população. Tem uma terceira, a próxima aqui. Não sei se algum outro vereador quer se manifestar, eu vou fazer a leitura. Quais seriam as etapas da prestação de conta por termo do exercício financeiro? Na verdade, vereador Cajó, algum outro quer falar? Sim. As etapas, na verdade, só vou explicar como acontecem as prestações de conta do município. Nós temos, na verdade, divulgação dos atos dos municípios bimestralmente e quadrimestralmente aqui nessa casa. Mas as contas do Executivo, na verdade, elas vão para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas emite o parecer pela aprovação ou pela não aprovação. E vem para essa casa que dá a palavra final. Ou seja, se essa casa aprova ou não as contas do prefeito municipal. As audiências públicas, né, vereador? Também as audiências públicas. Na verdade, essa, quando eu falei bimestral e quadrimestral, na verdade, são audiências públicas. São a prestação de contas em si, a tribunal e Câmara de Vereadores. Quais seriam as etapas da prestação de contas por termo de gestão? É a mesma coisa. Tribunal de Contas, Câmara de Vereadores. No caso de falecimento do agente patrimonial, quais seriam as medidas tomadas? Doutora Maristela, eu confesso que eu não entendi aqui. Eu vi o vereador Guinaldo. A gente deve ser o prefeito do que o vice que assume, né? Se for o prefeito, o vice assume. Se o vice puder assumir, Porque o prefeito que gestiona, né? O patrimônio, tudo, ele é o responsável. Então ele que... Alguém vai substituir ele, seja o vice ou seja o presidente da Câmara, no caso, o presidente da Câmara, isso. Até uma próxima eleição. Isso cabe ao governador, ao presidente e a sequência. A todos os poderes. O presidente da Câmara tem o vice. Quais são as fases orçamentárias, fases sobre cada uma? Eu falei sobre as duas fases aqui. Caminhamento ao Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas emita o parecer. E esse parecer o Tribunal vai emitir mediante toda a análise que há das contas. Lá tem pessoal técnico, não é só os conselheiros, na verdade, tem uma assessoria grande, na verdade, que vai analisar todos os itens. Uma vez analisado, encontrando algum erro ou algum outro desvio nestas contas, vai emitir um parecer pela não aprovação. Aí vem para os vereadores. Os vereadores podem aprovar ou não, eles não são obrigados a seguir o que o Tribunal de Contas. É de bom alvita, de bom tom, na verdade, uma vez que lá realmente analisaram, que a gente aqui acaba se manifestando favoravelmente, até porque a análise lá é extremamente relevante e eficaz, o que faz lá. Mas nós podemos contrariar aqui. Só, talvez, complementando, as fases orçamentárias, por exemplo, o orçamento, ele tem que ser cumprido rigorosamente dentro do orçamento. Exatamente. Por isso que aquilo que nós aprovamos hoje, de repente, está sobrando dinheiro numa secretaria, numa rúbrica, ele vai tirar para outra, que está faltando. Tem umas que pode. Só na saúde são 13 rúbricas diferentes. Umas pode tirar, outras não pode. É complicado. Às vezes, se o contador lá der uma bobeada lá, ele dá uma ferrada no prefeito. Então, pode fazer um repasse. Orçamento. Por isso tem que passar aqui na Câmara para aprovar para remanejamento. É a suplementação. É a suplementação. Se tira de uma, passa a outra. Aqui tem foi falar vereador, Nancy, até porque já foi vereador, né, Nancy? O que é a lei orçamentária nova? Nós já até comentamos aqui, é a peça onde contempla a receita e a despesa do ano. Ele não pode ultrapassar o ano. Ele inicia em 1º de janeiro e tem que encerrar dia 31 de dezembro. Esse é o período de vigência da lei orçamentária anual. Lá já diz LOA, que é a lei orçamentária anual. Do que se trata o orçamento público? De todas as receitas e todas as despesas do município. Ou seja, todas as metas da administração do executivo para o próximo ano, por exemplo, estão dentro da peça que está aqui para nós discutirmos. Ou seja, se ele quiser fazer um ginásio de esporte, tem que estar contemplado lá no orçamento. Enfim, todos os planejamentos e as metas têm que estar lá no orçamento. É. Como a população pode participar das decisões do orçamento público? Aqui que entra, na verdade, a questão da transparência, da publicidade e das audiências públicas. Aí da economicidade também. Da economicidade. Um orçamento público, não sei se essa casa vai fazer, mas deveria. Esse orçamento público que está aqui, ele tem que ser discutido com a população. A população precisa saber, tipo lá na Pitanguinha, o que você pretende na Pitanguinha, o que você pretende lá na Barra Bonita. A população precisa emitir opiniões, a população tem o direito de participar e formular as pretensões. Até porque a população sabe, às vezes, muito mais que nós, quais são as verdadeiras necessidades de cada localidade. Então, entendo que a casa aqui tem que ver a questão desse orçamento. O executivo também deveria ter feito isso. Como funciona o orçamento? Eu acho que a gente já até colocou aqui. Quais são os princípios? Também já foi colocado aqui. Você usa algum princípio? Quais? Legalmente, nós temos que usar todos, né? Às vezes, nós pecamos, nos omitimos e não respeitamos eles. Esse que nós estávamos falando aqui do princípio da publicidade, realmente não está acontecendo aqui. E nós estamos falhando, ou seja, a população precisa participar da elaboração desse orçamento. Se nós não discutirmos aqui, estamos descumprindo nos princípios, assim como possivelmente o executivo fez quando não discutiu o seu orçamento. Estamos nos repetindo assim, como eu volto a falar, o executivo se omitiu aqui. Orçamento da Seguridade Social. Ele compreende os órgãos e entidades a quem compete executar as ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social. O que vocês têm feito em relação a... aqui cortou. Em nosso município. Na verdade, dentro do próprio orçamento tá contemplando estas metas aqui, né? Por isso que eu digo, às vezes a gente acaba definindo uma meta dentro dessa competência aqui, e que, de repente, não é a necessidade maior da administração. Por exemplo, nós temos dentro da Seguridade Social, por exemplo, tem a questão previdenciária, temos a questão da promoção social, tem uma série de atos, na verdade, que, infelizmente, acabam sendo aprovados aqui e ninguém fica sabendo. Pedro Aguinaldo, inclusive, hoje nós aprovamos para aumentar também para a Seguridade Social esses 2,5%. Aprovamos. Aumentou a alíquota parte patronal, que essa era de 15 pontos, alguma coisa que eu não lembro, foi para 17 pontos. Em razão de um cálculo atuarial que prevê que os recursos não serão suficientes dentro dessa lida para cobrir todos os inativos. Né? A verba que vem do Estado, como é feita essa distribuição? Qual é o valor, qual é o percentual distribuído em cada setor? Deixar para os vereadores, vereador Carijó é... A verba que vem do Estado, tem verbas que são carimbadas. Por exemplo, na área de saúde, existem certos valores que vêm para carimbado. Agora que eu vou chamar a atenção de vocês uma coisa. Tem da área federal, como vem da área do Estado também. Tem verbas carimbadas. Aí que está o X da questão. Se o município não estiver rigorosamente em dia, muitas verbas não vêm porque não está em dia. Eu vou explicar o que significa isso. Vocês vão numa loja ou num banco, seria melhor num banco, e vocês estão atrasados com o financiamento lá, que vocês financiaram. Onde é que vocês vão parar? No Serasa, não é isso? Não é verdade? Aí eu pergunto, o banco financia mais alguma coisa para vocês? Não, porque enquanto você não colocar em dia. Então, se o município não tiver rigorosamente em dia, com são oito certidões, ele tem que estar rigorosamente em dia. Por exemplo, se o prefeito atrasa o recolhimento patronal, que ele disse, veja bem, o prefeito tem que pôr lá 11% do funcionário. Vamos supor que o funcionário, nem nós na Câmara aqui, é 11 e nós pagamos 11, é descontado a folha do nosso pagamento. 11. Se ele não recolhe a parte dele, ele está inadimplente. Aí corta os repasses. Então, todo repasse do Estado, para qualquer coisa, ou do governo federal, tem que estar rigorosamente em dia. Se não tiver em dia, corta. Tem município que não estão pegando os repasses, porque não estão em dia. Com exceções. Tem umas verbas que vem, por exemplo, da área de saúde, tem umas verbas lá, por isso que ela tem umas codificadas, aquelas vêm, com qualquer jeito. Mas outra, uma verba de um deputado, uma emenda de um deputado, de um senador, Ele faz uma emenda no município. Se não tiver em dia, não libera. Tem que estar rigorosamente em dia. Vou explicar mais. No mandato passado, quando o Tico foi para comprar aquelas três motos niveladoras novas, que vocês já viram aí na cidade, a reta escavadeira, ele teve que pagar asilo do município para dar capacidade de endividamento. Capacidade. Quem diz? Não é o vereador, não é o prefeito. Quem diz é o Tesouro Nacional. Ele que diz. O município Itanga tem capacidade para fazer dívida, compra de 1 milhão. E se não tiver essa capacidade, não adianta quem querer comprar as três patrolas. Não podia. Ele teve que pagar umas contas anteriores para fazer a capacidade e estar rigorosamente em dia para daí financiar essas máquinas. É assim que funciona. Então você tem que estar bem. Se não tiver, trava tudo. Opa, tem. Tem prazo. Posso só complementar, vereador Carijó? Sim. Só para tentar explicar assim. Nós temos, na verdade, dois tipos de repasse. É. São aqueles repasses carimbados que o vereador Carijó colocou aqui, que vem direcionado já, seja recurso federal ou estadual, tipo recurso da educação. Professora Nancy sabe. Esse não tem discussão, mas tem aqueles repasses, aqueles recursos que vêm, que é com base em projeto do executivo. Se o executivo quer construir uma quadra lá, tem que fazer um projeto, manda para o Estado, para a União e vem. Agora, dentro do que o vereador Carijó falou, na verdade, grande parte dos recursos são objetos de financiamentos. E esse financiamento tem que estar enquadrado dentro da capacidade de endividamento do município. Ou seja, se o município não tiver a capacidade financeira para emprestar aquele valor, não vai conseguir. E todo ano, quase aqui, nós nos manifestamos com relação à capacidade financeira que vem do executivo. Ou seja, tem um limite até onde pode adquirir esses recursos via financiamento. Recursos assim, que não tem ônus para o município, ou seja, fundo perdido, que o município não precisa pagar, é gratuito, hoje em dia são muito poucos. Só para complementar, Nancy, o município é obrigado, por lei constitucional, a aplicar 25% na educação. E 15% é obrigado a aplicar na saúde, é na área de saúde e na educação. No orçamento passado, a gente deixou para esse orçamento para aplicar quase 18% na saúde e quase 28% na educação para aumentar mais nessas áreas. Eu tenho que pegar o ônibus, acho que eles têm pressa. Né? Pô, se tiver alguma pergunta que eu puder, por favor, discussão. Na verdade, com relação aos projetos, na verdade, a Câmara não se manifesta. Os projetos são encaminhados pelo Executivo, que vai para o Estado ou para a União. Aí, quando é, de repente, uma aquisição de um bem, precisa a manifestação da Câmara. Alocar recursos de um órgão para outro, precisa a Câmara se manifestar. Mas os projetos em si, quem faz, o Executivo encaminha direto. Não precisa a aprovação da Câmara. É que nós aprovamos agora nessa lua, esse todo aí. Na quinta-feira será feito, né, com a doutora Maristela uma palestra. Daí ela seria melhor, ela explica mais tempo para vocês também. E seria cada aluno pode fazer uma pergunta, pode responder. É que hoje nós se seguimos muito um pouco. Hoje foi meio corrido, hoje está um pouco. Está meio nervoso o pessoal, mas já está mais calmo agora. Vamos esperar. Só para explicar, tem um site da Câmara também que vocês podem mandar perguntas e vai ser respondido. Mas então, nós que agradecemos. Nós agradecemos. Mas não... Nós que agradecemos. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando outra para o dia e hora regimentais. Peço a palavra.